We're Sophie Tucker. And you're listening to Drinky here on Energia 97 FM. Energia máxima. Energia 97. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Eu tomo um drink e eu fico tonto. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trissi, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Kessia e o Esquenta com Don Dead no inédito áudio Garden. Festa Drink, com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Audio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. Dream Bandit. Energia. O programa de futebol mais ouvido do rádio agora também é o mais visto da internet. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo, das 5h30 às 8 horas da noite. E divirta-se! Estádio 97, todo mundo ouve e vê. Oferecimento Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Sabia que na próxima quarta é dia do consumidor Brasil? Dia de todo mundo conseguir desconto. E para encontrar o que você quer, dá um busca no Buscapé. Tem smartphones, eletrodomésticos, moda, tudo com até 50% de desconto. No Buscapé você tem segurança total, navegue logado. E se a sua compra não chegar, o Buscapé te protege em até R$5.000. Dia do consumidor Brasil ao vivo no Buscapé é dia 15. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis.

só um minuto. Eu queria que vocês me ajudassem aí, porque é o seguinte: na sexta-feira ou na quinta aí. Ligou dois trouxa. Eita. Trouxa um ligou aqui, o outro mandou recadinho aí no WhatsApp. Por que que não liga agora esses trouxa? Ah, não, Domênico. Tá tomando sorvete de cobertura agora? Será que essa violência? Ou Cássio. Ruim, né, mano? Falaram um monte aí, como é que fica? Você mesmo que falou que não vai ganhar. Não te mete, ô, trouxa. Sua que você não é nem palmeirense. Olha a sua cachaça aí, ó. Toma aí, o Ale pra você. E outro, o time dele tá pra cair no pau. Sério? Tá ruim. Puta, vai ser mais legal do que ser campeão. Não, e o presidente invadiu, queria bater no árbitro, mó confusão, Você trocaria um título paulista esse timinho, pro Aldax cair, você trocaria? Porra, na boa, se for pra prejudicá-los, ele é legal, só, cara. Faz isso, cara. Na boa. Não, não vou dizer que eu torço pro meu time ser campeão, é claro. Mas eu vou te falar, cara, puta, mas se o Aldax caísse, que tesão. Ah, puta, vou vir fazer maravilha. O programa de cueca. Toma uma madeirada, vamos ver. Ó, toma só, ó, toma ali, toma um gole ali, ó. O Ale trouxe pra você, ó. O Pudim. Ô, Pudim, não pode vir trabalhar bêbado não, hein. Esse é o programa pra quem tem mais de 400 mil no Insta. Mandaram essa, Não tem nada disso. Ale, mal, hein, velho. Você mandou essa, Ale? Aliás, Ale, underline ESPN. É que existe uma divisão no navio, pra quem não sabe, com mais de 400k, com menos de 400k. Mas isso não, essa regra não fui eu que inventei, foi Ale. Eu vou estar lá no porão. Meu. Foi Ale que fez. Ale que inventou essa regra, não posso fazer inclusive, nada. Inclusive, você que vai estar no navio, o cara que tem 400k, tem que fazer o decreto personalizado pra você. Verdade, aproveite, peça Ale. Ele vai estar num lugar que ele não vai ver ninguém. Agora, o Ale Olheira tem feito muito sucesso. Ale Olheira. Ontem eu tava em Viçosa e o pessoal só falava disso. Quer dizer, a moda agora é o decreto do Ale Olheira. Olheira. É muito mais moderna, muito mais atual. E quem faz mesmo, aí é o Rudy. O Ale Olheira. Pô, esses malucos aqui da rádio tem uns pernas da porra, hein? É, velho. Esses malucos tem uns pernas da porra. Esses malucos não, o Ale, né? Não, você também, também. Você é mal mala. Por que eu, mano? Você também, porque você outro dia somou aí a sua rede social com a do Ale, pra querer pegar carona no bonde. Verdade. Até porque falou, vamos unir forças, Ale. Verdade, mano. Ele falou, juntando. Aí até o Rudy usou o vácuo ali, pegou e falou, ó, juntando os dois dá tanto. Mas você, ó. Eu vi o papo assim. Mas você merece o sucesso todo, porque um cara que faz decreto no metrô pra galera. É um cara que merece sucesso. Eu vim de metrô hoje. Você fez algum? É que lá não pode. No metrô não pode. Não pode, não pode. É proibido isso aí. É perturbação da ordem pública. É exatamente. Obrigado, Soma. Cara, a melhor coisa que você... Desculpa, a melhor coisa que você fez no mundo foi contratar esse cara aqui, mano. Eu nunca me diverti tanto. Obrigado, viu? Não, dos dois jeitos. Fora do ar, valeu a figura demais. Olha, eu pensei que ele tinha feito tanta coisa boa. Não, mas pra minha opinião. Tomou agora, vai. Não, ué. É isso. Tomou? Mano, ele me zoando fora do ar, ali é muito folgado, mano. Obrigado. Vamos às manchetes do Estádio 97. E aí, Bento? Fala na área aqui, ó. Tá vendo? Vamos começar com o Corinthians. Coringão! Tio que? Tio que cambada de paga pau? Tio que cambada de prego? Suou, hein? Chupa aí, cambada de ante. Chupa aí, cambada de ante. Que sorte. Cadê os ante agora? Empate suado, merecido, pô. É isso aí, 1x1, mano. 1x1. Agora eu vou te falar, hein? Marquinhos Gabriel deve estar dando graças a Deus, né? Passou por uma cirurgia na hérnia e ficou um mês fora do Corinthians. Sim. Foi boa hora, né? Quer dizer, um mês se não houver complicação na cirurgia, né? Exatamente. Vai que, né? E fazer uma pergunta pra você que eu vi nesse final de semana. Você gostaria de Emerson Sheik aos 38 anos de idade? Belo ritmo, hein, Bento? Mostrou a bicoleta aí. Mostrou a bicoleta pro. Ele tá cercando o frango aí. É. Tá cercando o frango, você gostaria dele encerrar a carreira? Olha, inclusive a entrevista foi dada pro Benja. Sim. Eu? Entrevista que passou aí no final de semana. No Ali com o Benja. É, aqui com o Benja. Ali, não é? Não, aqui. Ou é a colar, agora ele quer mudar, a colar com o Benja. É, porque ele depois que passou naquela numeróloga lá, ele começou a aderir algumas coisas. Não quer mais o aqui, ele quer o acolá. Ele tá meio esotérico, mano. Você viu uma pá de... É com dois L's. Você viu, tem uma pá de triângulos de cristais na sala dele. Esotérico. Ele tá fazendo um bagulho meio estranho. Ele tem o gnomo agora no carro dele. Ele tá estranho. Penchuíno no ar. Depois dos 40, é natural, novas experiências. Ele colocou um elefante de bumbum virado para a porta ali. Ele tá meio aderindo a algumas colocou coisas. Um espelho legal. Na entrada para rebater. Aquele negócio de energia, né? Aquela parada toda. Tá todo um lance energético. Sim. Ele coloca um espelho na entrada do camarim para quando a pessoa entrar, rebater. Então, é aquilo lá, Sombra, a respeito dessa pergunta. Cara, você gostaria do Emerson Sheik de volta ao Corinthians? Pelo sentimento de gratidão e por tudo que o Sheik fez em 2012, a resposta seria assim. Pela bola que o Sheik tá jogando no Flamengo e atualmente tá até inclusive sem clube? Não. Porque na boa, Sombra, por mais que você tenha um respeito pelo atleta, eu acho que o Corinthians tem que ter e o corintiano também, porque o Sheik foi um monstro com a camisa do Corinthians, talvez tenha sido no Corinthians o ápice dele, não em termos de futebol jogado, mas de títulos conquistados. Eu acho que seria legal aí fazer uma baita homenagem pro Sheik, como já foi feito, inclusive. Ele já ganhou uma placa e tudo mais. Mas eu acho que seria legal aí quando ele disser, ó, quero encerrar mesmo agora, etc e tal. Coloca o Sheik num jogo, faz um jogo comemorativo, ou então inscreve ele numa competição pra jogar talvez um jogo do Paulista do ano que vem. Mas agora você dá uma oportunidade aí pro Sheik ser inscrito numa competição e jogar, eu acho que é demais, cara. Porque o Sheik hoje ele não tá no auge. E por mais que você tenha uma gratidão, não é assim que você homenageia um atleta. Ah, joga aí o último campeonato com a camisa do meu clube. Não. Eu acho que hoje, Sombra, você tem que tá cercado de jogadores que podem acrescentar alguma coisa. Não que o Sheik não possa, o Sheik é um monstro, repito aqui. Aí vão falar, ah, mano, mas o Sheik hoje, do jeito que ele tá, o Ale deve ter pensado ali, o Sheik hoje, sem treinar, ele é melhor que o Romero. Mas tem que pensar sempre pra frente, tem que Verdade. Buscar novos ares. Tem que buscar novas alternativas aí. E hoje, você contratar de novo o Emerson Sheik, é caminhar pra trás. É. Nada contra o Sheik. Nada a ver, né, mano? Mas eu acho que você não pode misturar, Motinha, o amor que você tem pelo clube, tá certo? No caso do atleta, e a reciprocidade com relação ao clube. Se a gente analisar esse relacionamento Corinthians-Sheik-Corinthians. Mas não dá, cara, não dá. Você começar a misturar paixão demais em cima de um lance que tem que ser profissional, acaba misturando as bolas, cara. Por quanto Sheik viria ganhando, entendeu? Ah, mas pode ser pouco, mas o pouco já é muito. E se mistura as bolas, complica bem. É complicado. Oi, pode ficar gostoso. Puxou o bol, então, acho que dá, né? Puxou o bol, puxou o bol. Entendeu, Ale? E por mais que o Corinthians ainda, até o Sheik foi legal, porque ele não externou isso daí em momento algum, mas o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, aí ele deixou entender que o Corinthians ainda deve um percentual pro Sheik. Mas o próprio Sheik falou, não quero entrar na justiça, depois a gente acerta isso daí, etc. É legal, mostra aí que o jogador ele tem aí também um carinho pelo clube. Eu acho que se o Corinthians deve algum dinheiro pro Sheik, tem que pagar, porque o combinado não é caro. Se você colocou no papel tudo aquilo ali que você combinou com o jogador e assinou e naquela oportunidade aí disseram que dava pra pagar, que cumpram aí o que honraram, tá certo? Que honrem aquilo que prometeram pro cara e paguem aí o Emerson Sheik. Mas agora aí chamar o Sheik pra fazer talvez um novo campeonato paulista, um novo campeonato brasileiro com a camisa do Corinthians, eu não sou a favor, não. Com todo o respeito que eu tenho ao Sheik. Mas com relação à partida aí de ontem, o Corinthians desfalcado de alguns jogadores, aí o Corinthians lá assim, não tinha o Fagner, não tinha o Pablo, não tinha o Gabriel, não tinha o Romero, mas mesmo assim o Corinthians conseguiu fazer frente pra Ponte Preta. A Ponte Preta que é um adversário qualificado, em determinados momentos aí até encurralou o Corinthians no campo defensivo, criou boas oportunidades, aí o Cássio, no meu ver, ele falhou no gol, era um gol defensável, ele talvez não tenha pedido mais homens na barreira e deveria ter pedido mesmo. Ele errou em xingar a barreira? Então, Sombra, eu até entendo o Cássio, quando ele saiu ali no intervalo, os repórteres de rádio, talvez ali o repórter malandro. Eu não vi, eu só li. Não, eu vou até reproduzir a fala dele. O Cássio, quando estava saindo ali, foi abordado por alguns repórteres de rádio, o pessoal falou, e aí Cássio, o que aconteceu ali naquele gol? Ele falou, coloquei dois porras na barreira ali e eles não ficaram lá. Se referindo ao saiu. Jadson e ao Maicon. Ele foi mal demais, hein, mano? Não foi não. Chamou ele o Maicon e o Jadson de dois porras dois na porras. Barreira. Ah, sim. Olha. Mas ele tava de cabeça Filo. Quente. Pô, mas já tinha acabado o jogo, já tinha tomado gol há 10 minutos. Não, mas a saída do campo ali tá todo mundo tá ali. Tá passando pano, né? Ele tomou não, o galo, passou pano, 10 minutos. Não deu pra ele esfriar um pouco? Não, mas não esfria, né, ali. Geralmente o jogador vai esfriar a cabeça quando ele tá no vestiário, quando ele comenta ali com os jogadores que estavam participando da jogada também. Mas naquele lance ali, volto a falar aqui, por mais que o Cássio tenha tentado retribuir ou então jogar a culpa pra cima dos dois jogadores da barreira, quando o árbitro ele mostra o apito, tá certo? O goleiro vai na direção do poste. O goleiro vai na direção do poste e começa a instruir a barreira. O árbitro espera o goleiro montar a barreira. É o árbitro que vai determinar a hora da cobrança. Se ele vê que o goleiro tá arrumando a barreira, ele espera o goleiro posicionar a barreira pra depois aí sim autorizar a cobrança da falta. Naquele lance aí, o Luca ele bateu e você nota ali que o Cássio, ele, por mais que ele tenha dito, ah, queria dois homens na barreira, mas por que, que ele não corrigiu ali a barreira? Aliás, por que ele não ficou posicionado do lado do poste? Aquilo era uma barreira? Eu tô vendo o lance agora aqui através do nosso online. Então, o Cássio reclamou por causa disso, porque só aquilo o Maicon... era barreira? Então, só o Maicon tá posicionado numa formação de barreira e o Jadson tá um pouco ao lado. Mas é que tá a assombrar. Quando o goleiro chama os dois jogadores e fala pra cá, pra lá, o árbitro tá vendo que o goleiro tá posicionando a barreira. Ele não vai e o árbitro não vai autorizar a cobrança antes mesmo do goleiro terminar de posicionar. Do cara. Não, mas é que tá. Ale, independentemente da barreira não tá montada do jeito que tava, o Cássio, quando ele vai na direção da bola, a bola passa por baixo dele. E ele não pode, usar nem de muleta o fato, ah, a bola quicou e me enganou. Não, porque a bola quica depois que ele passa da bola. Ela não passou, por exemplo, ao lado do jogador, na altura do jogador. Não, passou por cima. Passou por cima. Então ele teria que ir nessa bola do mesmo jeito. Sim, e ele foi. Mas ele falha a sombra, porque ele não pode nem alegar o kick da bola como desculpa pra falar fui enganado, porque na hora que a bola quica, ele já passou pela bola. Então, nesse caso, o Cássio falhou. Agora eu vou pra parte do elogio. O Cássio, ontem, ele pegou umas 4 ou 5 bolas aí, que era um gol certo da Ponte Preta. Eu não sei muito o que é um goleiro pegar 4 ou 5 bolas. Não, então, por mais que ele tenha falhado... Isso. Como é que é isso? Não, mas por mais que o Cássio tenha falhado nesse lance, porque era uma bola defensável, e até no término da partida ele reconhece isso, sombra até de cabeça mais fria, ele fala, não, eu acabei exagerando ali, quando a gente toma um gol, todo mundo toma, não quis atribuir a culpa somente às pessoas que estavam compondo a barreira. Ele pediu desculpas ali por ter responsabilizado os dois jogadores do Corinthians, mas aí depois, com a cabeça mais fria, ele analisou o lance, ele assumiu a parcela de culpa, ele disse que era um chute defensável e foi mesmo. Mas ontem, volto a falar aqui, se não fosse o Cássio, o Corinthians teria tomado uns 5 gols. Então esses jogadores que não atuaram, eles fizeram muita falta. Muita falta mesmo. Principalmente o Romero. Porque o Léo Jabá que entrou no lugar do Romero pra fazer a função dele, ele não tava tão bem como o Romero. Porque o Romero é um cara que, por mais que ele tenha suas limitações, é um cara rápido. Ele é um cara que ele puxa o contra-ataque, ele é um cara que não pipoca. E ele já tá mais entrosado na equipe titular do que o Léo Jabá. Você não tem a marcha fúnebre aí, ô, pra tocar de fundo? Porque o Romero é a solução do Corinthians. Não, não é a solução, mas que ele fez falta, ele fez. Ah, e o senhor Jabá dotado de todo o recalque, o senhor não assume isso. O senhor dotado de que todo é esse, recalque, melhorou isso, muito. Não assume isso. Tem Romero, que é isso, não é nada. Que é essa música fúnebre? Marcha fúnebre. Lá pro inferno, marcha fúnebre o cacete. Quem morreu? Hoje o Romero, ele pode ser ele considerado, morreu, sim, o melhor jogador de lado de campo do futebol brasileiro. Ele e Dudu. Isso aí cai no cartão vermelho direto. Romero, jogador de lado. O melhor jogador de lado de campo do futebol brasileiro. Putz, que... Mas foi do lado de fora. E digo mais, se o Romero tivesse a nacionalidade brasileira, eu digo que ele poderia brigar por vaga aí com o Neymar e com as costas. O Romero é um monstro. Meu Deus. Esse aí em dobro ainda. Olha, no fim, ele ramelou. Malone, hein, mano? Só pra finalizar, o Marlon entrou ontem, viu? E não entrou bem, não. Olha, mudou o jogo, você viu? Não mudou. No lance do gol, Sombra, ele tá atrás do Léo Santos dizendo, bate. Ele foi fundamental, porque se ele não fala pro cara bater, ele não ia bater. Mas então, só pra finalizar o Coringão aí, ô Sombra, por enquanto, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Corinthians, mas o Corinthians ele vai pegar aí a nossa querida Luverdense aí no meio da semana e aí teremos força máxima. O Corinthians ele poupou alguns jogadores aí pra entrar com força máxima diante da Luverdense no meio da semana. E no final de semana possivelmente entrará novamente com um time misto contra a Ferroviária, tá bom? Então daqui a pouco a gente fala mais. Hoje tudo sobre Cássio errou na formação da barreira ou não? Eu acho que é importante fazer isso. Por onde anda Marlone? Exatamente. Emerson Sheik deve voltar ao Corinthians? Não precisa desvirtuar o papo, não, Paquito. Muita coisa. Assuma sua responsabilidade a Naba que você tomou. Hoje toda a cobertura completa da Naba. Só dizendo uma coisa, que cobertura. O Maninho falou bobagem. Mas o Corinthians vai jogar com o time misto. O Corinthians já é misto. O titular do Corinthians já é um mistão. O mistão é quando você vai pra aquela casa de swing. Ah, pega uma pá de viúva. Aí você faz um mistão. Sai, frango. Cartão amarelo pra você. Amarelo, só amarelo. É uma prática que ela tem no dia a dia dela. Amarelou, olha, 5 minutos de jogo. Não, mas pera lá. Aí você me amarelou de forma injusta. Tá parecendo o Vitor Hugo. A véia, ela é uma swinger. Juiz, isso aí, é verdade. A vela curte, é uma prática. Ser swinger não é crime, né? E por que eu tomei amarelo? Por dizer a verdade? Mas quem diz a verdade não merece castigo. Pra matar a véia tem que ter coragem. Tem. Mas o que é swinger? Ela vem sem calcinha. Assistir o molejo, o catinguelê. É, velho, é que você sabe muito bem. Tá bom. É. Quando você vai lá fazer com... Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ih, ó! Ó! Opa! Passou! Olha aí o nosso Fórmula 1 passando aí, ó. Nota aí, velho. Opa, passou mais cedo, hein? Passou mais cedo, anota. É a promoção em Estádio 97 na Pole Position, tá bom? O Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia, Bento. Santos. Aê, Santos. Santos. Agora aqui da bola é Santos. Chupa. Olha. Chupa, que é isso? Você já começou assim, ontem, você não gosta do cara. O Dorival arriscou, meteu o time misto, o time reserva, mas Mistão. O Bruno Henrique foi lá, meteu 3 contra o São Bernardo campo, né? Lá em São Bernardo. Deu aquela. Né, no Dorival. Pediu música aquela, no Fantástico. É. Não tem pressão nenhuma, você tá equivocado. Falou bobagem já. O que foi? Não, continua aí com o seu trabalhinho aí. Nossa, você tem essa violência, velho. Ô palhaço, respeita o Bento. Não, Bento, não. Ué, eu continuo aí, desculpa. Respeita aí o seu palhaço. Fala sobre eu odeio quando o Regê não tá aqui, porque tem que olhar na tua cara. Que nossa, é olha, eu tô sentindo que mas, há um certo... Ó, seu Bento, eu peço desculpas, viu? Por essa, esse por quê? Você soltou, mala. Você peidou, o que você fez? Peidei de boa aí, ó. Da tua mãe, eu peidei. Ah! Mas aí, ó. Ah, mãe, não. Ele xinga o outro lá. Toma um cartão amarelo aí pra você. Que isso, mano, hein? Tá muito calmo o programa hoje. Temos um nível. Ah, não dá. Tínhamos, eu acho. Aqui não é o João Kleber, né? O Domênico faz isso aqui. É brincadeira, o cara desrespeita o seu mas eu tomo amarelo. E aí, quem tá próximo? É brincadeira. O Vanderlei já treina com bola. Tá próximo do retorno do Santos. E é isso aí. Goleada no São Bernardo. Esse desânimo por quê? Fica em vista. Você não perde, você não ganha ontem, a coisa fica feia. Acho que caiu o Dorival, hein? É, mas agora vocês chegou são... na vice-liderança. Da onde vocês estão tirando isso aí? O Santos começou bem na Libertadores, belo resultado. Começou quando? Ué, empatou, no Peru é difícil, empatar lá, tirou no... Não é que nem o time que joga contra o time pequeno da Argentina não consegue nem ganhar. Pegou um grande time do Peru, o Sport Cristal. Pegou o Peru mesmo, vocês pegaram, né? Você tá perdido, você tá equivocado hoje, rapaz. Você tem que ir no psicólogo amanhã. Você vai procura ver uma ajuda, você não tá bem hoje. Já vai, você vai ver já. Ó, e ontem... Fala do teu time que ainda não classificou. Ontem, devia ganhar uma placa no estádio do São Bernardo. O time do Santos inteiro. Quanto foi o jogo? Desculpa. 4-1. E o Santos parou de fazer gol. Porque é o seguinte, Wilson. O Bruno Henrique podia ter feito 8 gols ontem. Mas É? Mas aí alguém ia vir tentar roubar o jogador no meio do ano. Ele falou, dá uma segurada, faz só 3. Tá bom assim. Bela partida. Rafael Longini, assistiu o jogo. Aqui não tem moleque não, viu? Ó, Rafael Longini, outro baita jogador. É evidente. O Santos com o melhor elenco do Brasil. Meu Deus. O que foi, rapaz? Ó. Foi o quê? Não olha pra minha cara, não. É um craque pra cima. Não, não, sem violência. Olha pra minha cara, não, ô trouxa. Pouquíssimo respeitada no Estádio 97. Sabe por quê? Respeitar um trouxa desse. Eu vou traçar um paralelo. Será é que você sabe o que é isso? Respeitar um trouxa. Vou traçar desse. Um paralelo. Sai o Ricardo Oliveira, Bruno Henrique. Tá em baita fase, entendeu? Tá sendo cotado, inclusive. O jogo dele é titular aí, você tá falando besteira. Aí, por exemplo, sai o Borja, quem que tem pra entrar? Ninguém. Então, saiu o Ricardo Oliveira, tem o Bruno Henrique. Aí sai o Lucas Lima, Rafael Longini. Quem não queria ter o Longini no time? Meu Deus. Deixa ele falar. Peraí, pô, você viu a partida do Longini? Deixa eles falar. Você viu a partida do Longini? Trouxa. Eu não vi, não vi. Então não ri. O Longini jogou muita bola, é que você não assiste. Jogou bem mesmo. Aí que tá aí, os caras ficam. Ele e o Bruno Henrique foram os dois melhores. Evidente, é isso que eu tô dizendo pra você. E são alternativas interessantes que o Dorival ganha pro jogo. Melhor que Keno, melhor que Keno e Borja. Não, aí você tá dando uma empolgada meu já. Meu Deus, como fala bobagem. Tudo bem, melhor que prato com o Eva. Deus. É, mas nossa. Enfim. Tá segurado aí, tio. Tá David segurado Deus. Aí que vocês não estão classificados. O David tá Braz jogando com terno vocês ontem. O David mal. Braz, pula vou falar logo pra você. Aí, ô trouxa. Jogou de terno. Eu vou falar pra você, eu acho que o Santos devia fazer uma jogada de marketing, porque eu sou marqueteiro também, tenho um rádio, enfim. Comprou a camisa rádio? Do David de Braz, ganha um terno. Qual é a sua rádio? Toda loja que você for é a Imparcial, Santos, sempre Santos. Dentro ou fora, nossa, tá bem de óculos, meu hein? Deus. Parecendo o de César, lembra do Big Brother? Já lembra do apelido hoje, velho. Hoje eu tô aceitando todos. Já. Você lembra do de César? César, é. O outro falou que é o Mário Gomes da Praia, com óculos. Você compra uma camisa do David Braz, ganha um terno junto. Só pra você dar uma segurada, que se acabasse hoje o Paulistão... O Santos estava fora do mata-mata. Rapaz, filho. A gente não quer mais. O Santos não quer mais Paulistão. Já ganhou vários. Tá segurado. O negócio é Libertadores. O Santos está voando. Esse é o comentário. Parabéns ao Dorival. Nossa. Bela partida do Santos ontem para calar a boca de todos os otários. Esse é o comentarista que vocês acham. Aplauso? Nossa. Que legal. Valeu, aplauso por quê? Deus, hein? Eu vou falar hoje, seleção brasileira. Goleiro titular tem que ser o Vanderlei, o reserva o Vladimir. O Vladimir tá acabando com todo mundo. Para. Cadê o momento fanfarrão, tonto desse, velho? Peraí. Só falou o fanfarronista. Mano, o Vladimir tá jogando mal. Só pro velho. Mano, Vladimir tá jogando mal? O Vladimir é um bom goleiro. Inclusive, a torcida do Santos aí pegando o pé dele aí, falando, ele não é tão confiável quanto o Vanderlei, mas eu gosto do Vladimir. Inclusive, contra o Corinthians é o... Mas pra seleção? Desculpa, mas assim, quem é um bom goleiro? Um bom goleiro? Aquele cara que... Não toma cobertura. É aquele cara que inibe o atacante rival. É aquele cara que quando a bola vai no gol, ele defende. Geralmente defende. Ó, esse Vladimir, cara. Esse Vladimir, esse cara é largo. Porque contra o Corinthians, ele sempre é o melhor do jogo, cara. Esse último clássico aí, Corinthians e Santos, o Corinthians ele ganhou com uma diferença mínima. Mas se não fosse o goleiro do Santos, o Corinthians poderia ter enfiado uma goleada no Santos. Mas ele foi e o ano bem passado ontem. Foi assim também. Ontem ele foi bem. Foi ou não foi, Alê? Foi. Eu só falei verdade aqui, calei a boca de todo mundo. Então agora já deu, acho que já gastou a tua consumação de fala se hoje. Se fecha. Consumação de fala? Se fecha. Aqui é coisa, Alê. Aqui é open bar de comentário, rapaz. Não. Se fecha. Se você quiser pegar a comanda do Mota pra falar mais um pouco... Não, hoje já ficou quietinho. Valeu aí, ô cobrinha. Não. Ô cobrinha da Record, fica na sua aí. Não, o Alê foi bem agora, hein? Tá mala pra caramba, hein? Primeirão? 400 mil, fica na sua aí. Prefiro ficar em casa hoje. Se fecha também. Então, agora, olha, vamos ouvir aqui o narigudo. Olha só, amigão. Marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. Porque chegou o Nissan Days, o melhor momento pra você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus, ar-condicionado digital, botão push-start, câmbio automático CVT e olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão, e não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa, é Nissan, parabéns, narigudo, é isso mesmo. O Estádio 97 agora também vai falar, lembrando, hein, tem promoção aí, Estádio 97 na pole position, vá anotando quantas vezes você ouve passar o Fórmula 1 da Energia 97, de repente você vai pra Catalunha com acompanhante, assistir o grande prêmio de Fórmula 1 da Catalunha, que é maravilhoso. Fique ligado aqui no Estádio 97. Você também pode participar do programa mandando sua mensagem através do WhatsApp 94-353-0150. 94-353-0150. E você assiste o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm. Agora, já vamos falar do clássico, semana triste. Da naba. Já vamos falar, da naba, do nabo, de tudo que tem, né? Infelizmente, já vamos falar. Deitou. Mas antes desse capítulo triste, segunda-feira. Muito triste, né? Capítulo muito triste. Quebrou uma sequência, bom, né? 10 jogos que não perdia. Antes nós, dessa... Né? Pegaram nós, né? Dessa tristeza toda... O Domênico vai falar do Buscapé. Vou falar do Buscapé, meus amigos, olha só. Antes de falar da naba, eu quero dizer aos senhores o seguinte. Você sabia que nessa próxima quarta depois de amanhã, conhecido como depois de amanhã, dia do consumidor Brasil? Não. Verdade, meus amigos. É dia de todo mundo conseguir desconto, hein? Olha só. E pra encontrar o que você quer, dá um busca no Buscapé. Por exemplo, tem smartphones, tem eletrodomésticos, moda, tudo com até 50% de desconto. Aí sim. Ai, tô velho, aí, hein? Olha, no Buscapé você tem segurança total, navegue logado e, se a sua compra não chegar, o Buscapé te protege em até R$5.000. Oh, olha, R$5.000. Caraca. É a proteção do Buscapé. É dia do consumidor Brasil ao vivo no Buscapé. Então é dia 15, mais conhecido como quarta-feira, depois de amanhã, hein? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. É uma cobertura, hein? O Denis voltou. O placar do Estádio 97 informa. Lá na arena. Pode pegar o placar do ano passado e pôr aí que dá a mesma coisa. É cobertura, 3 gols. É o Rogério Ceni lá, só que agora no banco. É a mesma coisa. Lá é pau. Ui. Parmeira 1-2-3. São Paulo 0. Oferecimento. Escola de cobertura de Rogério Ceni. Falar em cobertura, agora o Parmeira que faz a cobertura dos jogos do São Paulo. Ó, Globo já era. Sidão, né? Tá com problemas. Que pena. E agora? Denis também vai estar com problema. Terceiro gol aí. Ah, meu Deus do céu, hein? Que bonito! Ô, seu Bento! Ah, eu não paro de rir, tô rindo até agora. Por que não? Tô rindo, porque é o seguinte. Eu não assisti ontem, porque eu tava vendo lá o Walking Dead. O Rogério pediu musiquinha no Fantástico lá, não? Não? Ruim. Três cobertura não. Com ele. Né, Ale? Sim. Duas como goleiro e uma como treinador. Sobre Mota. Ai, ai. Fala aí, seu Bento. Não, agora eu acho que quem deve aparecer no gol aí do São Paulo. Não, mas é a Palmeira. É a Palmeira? É. Quem perde é por último. É por último. Mas geralmente as lamentações. Preciso se informar, né, meu? Fala aí, ô, seu Bento. É, Domenico. É. Oh, a verdade é uma só, né? Aí, Dodô, preparando só pra quarta-feira. E muita gente. Não, sim, é quarta-feira. Seguinte, na verdade, no sábado, né? Tinha uns jogadores que não iam jogar, por exemplo. O Dudu era um deles. Não ia, até então ia ser o time meio reserva. Mas foi mais ou menos, né? Não foi totalmente, mas foi, né? Foi. E agora, então, quarta-feira, aí sim, né? Tem que atropelar. Quarta-feira tem que ir pra cima do Jorge. Jorge Wilstermann, né? E tentar fazer os 3 pontos aí que dão, inclusive, podem dar ao Palmeiras a condição de líder da tabela, né? Ah, provavelmente dará. Difícil, né? Vovó, porque os caras têm um saldo bom, né? Eles não, mas a gente passa ele, porque empatou um, ganhou o outro. Ele tá com 3 e o Palmeiras com 4. É verdade, eles têm 3, é verdade. Eu preciso fazer 4 contas, né? É verdade, obrigado aí pelo esclarecimento, é que esqueci. Ele sabia, o Dodô, ele só foi pra te testar, bobo. É verdade. O quê? O Palmeiras chegaria a 4 pontos. Agora, mas também tem outro time, né? É, precisa fazer um saldo, né? O time do... É fraco, né? O time da Argentina, do Tucumã, se ganhar, também chega a 4, né? E o Peñarol se perde... Eu acho que não ganha, hein? Eu acho que não ganha, não. Acho que o Peñarol deve ganhar o jogo. É, porque perdeu o primeiro, porque, né? Porque esse time aí do Tucumã, ele é fraco, viu? E o Peñarol joga em casa. Não, o Palmeiras só não conseguiu a vitória porque o Vitor Hugo perdeu a cabeça aquele jogo lá, aquela coisa toda. Mas vamos voltar aqui ao jogo aí, a Naba. Fala, não, da Naba, Libertadores! É, Libertadores é mais importante. Você mesmo falou sexta-feira que não valia nada esse jogo. Não, mas não vale nada mesmo. Então, o que vale é o clássico. É Libertadores. Na verdade, é um clássico importante. Então, vai falar Libertadores. Mas em termos de pontuação, você percebe que o São Paulo continua líder da chave. Sim. O Palmeiras continua líder. Eu não vou... Eu falei isso na sexta-feira. E o Batista agora tá... Ele vale mais como um... Sei lá, como uma forma de um incentivo... Bom. Pra você pegar o próximo adversário, porque em termos de classificação também não vale nada. E pro Eduardo Batista foi ótimo, né? É, aliviou a dele, né? E um alívio pro treinador, é o que vale. Porque, Mota, em termos de classificação, o São Paulo e o Palmeiras vão classificar. É, lógico. Eles vão classificar. Agora, entendeu? Né, Ale? Eu não sei se eu devo, mas vou tocar... Olá! Botar o dedo na ferida do Sombra. Ah, ele gosta que você enfia o dedo. Não. Doa quem doer. Pra mim, o Eduardo Batista deitou no Rogério Ceni. É, mas aí, não, aí tático, também o Ale. Tático. Ale, mas espera só um minuto. Posso também... até explicar. Não, então, mas eu concordo com você, mas também com os jogadores que ele tem na sua disposição, é mais fácil de dar nó, né? É, o que eu acho... Porque assim, o São Paulo, o melhor jogador deles é o Cueva, não jogou. Sim. certo? O Palmeiras meteu um meio time misto, né? Não foi aquele mistão. Não, foi os laterais, basicamente. Os dois laterais não jogaram os titulares, jogaram os reservas. E o William que saiu jogando. E o Felipe Melo, que é titular, não pôde jogar. Tava suspenso. Tudo bem, mas não jogou. Você tem que colocar na conta. O Keno tava de titular também. Por exemplo, o Cano. O Keno geralmente é, né? Tá sendo titular e ele entrou no segundo tempo. O Borja. Tava jogando. O Borja. O Borja entrou só no segundo tempo. Então, mas são os dois laterais. Agora, a verdade é uma só, né? O time do Palmeiras, ele tinha um domínio do jogo, mas é aquele domínio que não aparece, né? E o São Paulo também estava tentando... colocava um pouco de dificuldade no começo do jogo. Isso foi até os 40 do primeiro tempo. Foi um jogo meio truncado, né? Não teve aquelas chances claras, aquela coisa toda. A principal chance foi do São Paulo, inclusive, naquela cobrança de falta do Thiago Mendes, que o Cícero quase chega, né? Uhum. É a principal oportunidade. E aí, quando... Os goleiros não tinham feito defesa. Não tinha. Ele tava um jogo meio truncado. E era o que tava prevendo a coisa, né? Mas quando... Até porque o Rogério, mesmo em entrevista, falou o seguinte, que no primeiro tempo ele queria buscar um empate mesmo. Ele falou, no primeiro tempo eu queria segurar o time e acelerar o time no segundo quase tempo. Quase deu certo. No primeiro tempo, o nosso combinado era segurar o jogo e acelerar no segundo. Torcedor do São Paulo, ele tem uma... Até para proteger o Rogério, que é o seu grande ídolo histórico, né? E porque o Rogério faz um excelente trabalho, ele já tem a desculpa pronta, né? São Paulo não jogou com o seu melhor jogador, que para mim é o Cueva, é o melhor jogador de São Paulo hoje, e jogou com o falso 1, né? O chamado falso 1, que é sem goleiro. Quer dizer, falso 1. Falso 1. Falso 1. É verdade, velho. Mas olha, eu vejo todo mundo criticando o Denis. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Palmeirense tá elogiando, pô. Não. Fica Denis, né? Não, eu vou falar uma verdade. Eu acho, honestamente falando, eu acho que o Denis e o Sidão, eles não são goleiro pro São Paulo, num nível de um time grande. Eu acho que eles nenhum nem outro, honestamente falando. Mas até aí dizer que o Denis é culpado pela derrota, me desculpe, hein? O gol de cobertura que o Dudu fez, você tem que dar muito mais mérito pro Dudu do que praticamente desmérito ao goleiro. Porque eu acho assim... Demérito. Soletri. Eu acho assim, todo goleiro, e se você pegar o Praz, se você pegar o Casco, são goleiros, e a maioria desses goleiros, eles jogam um pouquinho mais pra frente, lá perto da linha da pequena área, porque pra você poder diminuir um pouco o gol, né? E era um chute que ninguém esperaria, né? Pra fazer a cobertura, né? Como líbero também. Cobertura, gostei de cobertura. Bom, e foi uma bola que aquele jogador de São Paulo, não sei quem perdeu a bola, ali foi o... Bufarini. Bufa. Né? Não era pra ele perder essa bola, né, Sombra? É uma bola praticamente... Que o Rogério falou isso na entrevista. E aí acabou complicando. E o Dudu foi... Eu acho que o Dudu teve um mérito desgraçado de olhar e bater dali. E não só bater, como também acertar o gol, porque também não é fácil acertar de longe assim, não, viu? Pra mim... É um mérito desgraçado. Agora, culpar o Denis pelo gol, desculpa, eu acho que ele não tem culpa ali. Ele errou em todos. Se não fosse o Denis, o São Paulo poderia tomar mais, porque ele pegou umas duas ou três bolas aí durante a partida. Ele teve um escanteio do... Poderia ser maior o placar. Do Palmeiras lá, que foi uma cabeçada. Não foi escanteio, foi jogada no fundo que o Egídio cabeceou. Olha lá, do Egídio, que ele cabeceou no canto. Pra mim foi a única defesa do Denis. Foi a única. Foi a defesa. Agora, você não pode tirar o mérito desse gol do Tite. Não, também acho. Olha que bordoada que ele bate no canto do goleiro. Que falha que tem o Denis aí. Ele errou o terceiro gol só, né? Você tá entendendo? Então, assim, eu tenho que analisar... Desculpa, Mota, vocês têm ódio do cara, já não gostam do cara. Tudo bem. Mas analisa o futebol. Que culpa tem o Denis nesse gol do Tietchan, Sombra? Não, esse que nenhum. Que culpa tem o Denis? Daqui a pouco eu falo. Depois eu quero ouvir vocês falando. Agora... terceiro gol, você pode até analisar. Ah, ele foi meio mole com a mão e tal. E o Borja deu um toquinho que saiu na frente e tal, e o Depô Guerra... Nesse aí ele errou. Ali tudo bem, acho que ali é uma falha. Mas ali também, o time todo tava desandado. Sim. O São Paulo é aquele... Bom gol, né? Matou no segundo gol. Matou todo o jogo. Aquele lutador que toma uma pancada no queixo, que cai, que fica todo tonto, e o Palmeiras batendo que nem um desgraçado. O Palmeiras poderia ter feito 4, 5, 6 ali, velho. Sabe por quê? Porque o São Paulo tava desnorteado. Desculpa, eu acho que, honestamente, culpar uma pessoa só por um clássico como esse, como foi 3-0 pro Palmeiras, é um absurdo culpar só o Denis. São Paulo não jogou nada, nenhum jogador jogou. Pra mim, o Denis foi no primeiro e no terceiro. Acho que até o primeiro tempo, tudo bem. O São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras, marcando direitinho. O lateral esquerdo foi mas bem, depois do primeiro, e principalmente quando o Tietchan marcou o segundo, que o Palmeiras já tava muito melhor, desculpa, o São Paulo todo foi mal. Você não pode culpar o Denis. Ah, o Denis é o culpado? Não acho. Eu acho, mais uma vez, o Denis não é goleiro pro São Paulo. O Sidão, na minha opinião, não é goleiro pro São Paulo. Acho que aquele Renan até é melhor que os dois. Mas precisava ver jogando um pouquinho mais pra poder ter uma base, né? Por enquanto no São Paulo... Né, Ale? Não acha? Eu acho que tem que ter um goleiro melhor, cara. É, o melhor goleiro no São Paulo... Sabe, o Santos hoje tem goleiro. O Palmeiras tem goleiro. O Corinthians tem goleiro. Mas o São Paulo não tem. O melhor goleiro é o Maicon, né? Não, o melhor goleiro no São Paulo é aquele que não tá jogando. É uma opinião honesta, cara, pra dizer, entendeu? Agora... E foi um chocolate, né, velho? É, foi. Agora, eu tava falando a respeito do Rogério Ceni. E certamente serei agredido dentro e fora do programa. Mas eu acho que ele errou. Eu não agrido pessoas com mais de 400 mil. Dá medo. Vai. Agora, é incrível. No Instagram. Pra... Existem algumas coincidências que é impressionante, né? Porque os três gols de cobertura foram tudo no mesmo... num gol, né? Num desse gol aqui. É, foram todos no gol, é verdade. Não, não, todos no mesmo... Não, foram gol. Não, não, o que eu quero dizer, você não deixa eu completar, você fala. Todas nesse gol de carro. É difícil explicar pro... E teve dois escondidos. Você olhando pro campo, tem um gol do direito e o gol esquerdo. Todos no gol esquerdo. Esse tanto o gol, é o gol do Morumbi, norte, Lolo. Gol norte. É, não, o do Morumbi não. O do Morumbi foi do outro lado. Foi aqui. Não, foi aqui. Do outro lado. Não, foi aqui. Foi aqui. Mostrou ontem no... Mas depende de onde a câmera tá, né, gente? Vocês estão loucos. Gente, gols. A questão de lado de gol depende de onde tá filmando. Vocês estão equivocados, né? Viola, pelo menos sabia, no Rogério só da onde estava cobertura. Filmando, os três foram do a Gazeta lado. Filma e... do subterrâneo, por exemplo. Não, não. Do lado do Palmeiras. Dizendo, o Palmeiras, os três gols de cobertura do Palmeiras em cima do São Paulo, que foram os mais recentes, que é nem dois anos, não é isso? Isso. Do ano passado foi dois, e esse agora. Foram todas no gol norte. Como gol, diz, tá, vai, gol ao norte. Lado esquerdo da câmera de TV. Isso, esquerdo ao lado da câmera quando tava filmando. Sim. Foi tudo ali. Ó. A Gazeta filma lá de baixo, no subterrâneo. Eu acho que o Rogério Ceni tá fazendo um grande trabalho. Tem todos os méritos do mundo de fazer o time jogar ofensivamente. Agora, com a bola nem besta e nem bestial, né, Ale? Agora... Ele ganhando o Santos, todo mundo achou que ele é o sensacional. Agora também não pode já não, que caiu a casa. Eu acho que a gente pode apontar o que não deu certo e aí eu acho que a responsabilidade é dele. Primeiro, ele colocou o Denis. Todo mundo sabe que o Denis não tem... Você mas pode o Sidão podia jogar o jogo? Não, não podia jogar, mas você tem o Renan. Então. Ninguém sabe mais da posição do que o Rogério Ceni. O Sidão, acho justo questionar se ele pode ou não ser o goleiro do São Paulo. O Denis é inquestionável. O Denis, todo mundo já sabe que não tem condição. E o Rogério, por ser mas que moral que você tá dando pro cara, hein? Você quer dar a bola, falar isso pra um atleta profissional ali. Tudo bem que o Denis não é muito confiável. Ele foi outro dia ser padrinho de um batizado. Ah, não, mano. O padre, Sombra, ele forrou o chão com tatame, porque ele não sabia que na hora... Vai que na vai ser pra molhar a cabeça, não vai que vai dar criança. É muito tonto. Não, mas olha, agora você pegou pesado com o cara. Não, eu? Que ele não pode ser goleiro do São Paulo é inquestionável. Você acha mesmo? Eu acho que ele teve todas as chances. Eu também acho, mano. Do mundo. Mas agora, falar que... Não, não. Aí qualquer treinador colocaria o Denis. Não, eu só tô falando... Ah, não sei se qualquer treinador... Porque o Renan, que experiência que ele tem em clássico. Mas o Denis é praticamente 100% seguro que ele vai falhar. Porque ele fez isso durante jogos importantes. Ah, não toda acho que a temporada passada. Ele vai falhar. Agora, essa é uma responsabilidade, uma aposta do Rogério Ceni. E quanto à questão tática que você ia falar? Tática é o seguinte, o Eduardo Batista, ele até treina isso. Você tem alguns tipos de... Defesa. E essa defesa aí, não foi conta? Foi boa, foi a única que ele fez. Defesaça, cara. Agora, mas tudo bem, mas mesmo fazendo defesaça, acho que ele não pode ficar no gol do São Paulo. Tem alguns tipos de marcação. Tem o time que marca no seu campo de defesa, tem o time que espeta a marcação e não deixa nem o goleiro sair jogando, e tem essa meia pressão, que é o falso espaço que o Palmeiras fez contra o São Paulo. Então o que, que ele faz? Ele posta uma primeira linha de marcação com o Dudu e com o William, mais ou menos na intermediária de ataque, e fala para o adversário, pode sair jogando. Principalmente um adversário que tem Bufarini na direita, Douglas na zaga, Denis para jogar com os pés e Jusilei para vir salvar esse trio defensivo. Então são quatro caras que têm dificuldade para sair jogando. Você acha que o Jusilei tem essa dificuldade? Eu acho que não tinha, agora ele tem. Ele tá muito tempo inativo. Ah, tá. Mas ele... não por ele, né? Não, pelo momento dele. Pelo momento dele. Porque quando era o João Schmidt que vinha salvar o zagueiro ou lateral, ele fazia com qualidade, embora não tenha jogado bem também. Uhum. Mas ele dá esse falso espaço, falou, pode sair jogando. E a partir daí o Palmeiras começa a pressionar, e é assim que sai o gol. Mas antes do gol, o jogo estava muito truncado, muito feio, né? De muita marcação. Tava, marcador. O melhor momento estava melhor, né? O melhor momento do Palmeiras no jogo era quando o São Paulo tentava sair jogando com esses jogadores. E aí a questão assim, é legal, é bonito sair jogando, com a bola no chão, é bacana, pô, nota 10. Quando dá. Quando não dá, quando o Douglas toca a bola pro Buffarini, ele já solta a bola gritando ladrão. É. Você solta a bola gritando ladrão, você não solta. Filho. Tocou na tem confiança, mas né, mas isso não é do Douglas. Isso é o Rogério Ceni que quer que saia jogando. Então aí é identificar, bom, com esses caras que eu tenho hoje para jogar, eu só posso sair jogando se for com a bola com a mão. Ou senão eu quebro a bola para ataque. Para mim faltou essa percepção pro Rogério Ceni. E no segundo tempo, quando ele tira o Jusilei, que no momento ofensivo funcionava mal, mas defensivamente ajudava bastante, e coloca o Wellington Ney, aí ele fala assim, pode vir, né? Palmeiras, a casa é sua. O Palmeiras tem bons jogadores, jogadores de velocidade, tem um Dudu que tá jogando muita bola. Muito. O Dudu tá jogando demais. Tá arrebentando. Aí ele convida o Palmeiras a bailar, e a partir do segundo tempo, se o primeiro tempo foi equilibrado, a partir do segundo tempo foi um totó. Para mim, o São Paulo se livrou de uma goleada ainda maior. E a informação Guerra, né, foi convocado pela seleção da Venezuela, né, e ele não vai, vai desfalcar o Palmeiras, porque a Venezuela encara dias 23 e 28 de março, respectivamente, Peru e Chile, então ele deve desfalcar o Palmeiras, deve ser, eu não lembro agora, mas deve são três jogos, são três jogos do Paulista, né? O Mirassol. Ah, é, Mirassol, né? Aldax, cala a boca, deixa eu terminar. E tem o Mirassol? Tem o Mirassol? E a Ponte Negra? Que tem o Mirassol, trouxa? É idiota, deixa ele. O que tem? Não entendi, o Garcejo. Ô, Lolo, guerra outra no Peru. Coisa. Guerra no Peru. Guerra é um ótimo jogador, Davi. Ó, o Cheche também, viu, Sombrinha? O Cheche, olha que jogador lindo, viu? Que menininho bonito. Ele dá uma... É quando não tem o Cueca de vocês, é igual a gente sem Cueva, que Cuenca. O time se perde sem ele. Ele joga com Deus. E não é só ele, né? Que ele fez o gol, falou, não sou eu, sou Deus. Foi Deus, o Tietê, Deus. O Tietê com o... Não fui eu, fui Deus. Com o Moisés é uma coisa que é impressionante o meio de campo do Palmeiras. Pena que o Moisés não tá pra poder jogar esses jogos da Libertadores. Mas você faz Felipe Melo. É outro time, hein? Faz é Felipe outro Melo, time. Felipe Melo, Tietê e Guerra também fica bonito. Fica também, fica legal. Aliás, Thiago Santos jogou muita bola também. Mas eu acho que, por exemplo, vai jogar em casa. Eu acho que vai ser isso, viu, Ale? Eu acho. Thiago Santos no momento defensivo é um monstro. Felipe Melo, Tietê e Guerra. Eu quero fechar. Vamos fechar esse? Eu acho que é esse aí. O Thiago Santos no momento defensivo é um monstro. E na frente, Dudu, Keno e o... E o Borja. Ou o Michel Bastos. Michel Bastos, né? Não, pode ser. Bastos também tá jogando bem. E Borja, tá bom, né? Fez uma boa partida com o São Paulo também, o Bastos, hein? Jogou bem aí. Ah, mas aí já era previsível. A lei, né? Do ex. A lei do ex tava ex aí, velho. Falei é sexta-feira. O cara vai voar em campo. Ex é igual radiação. Você não vê, mas te faz um mal danado. Oh, e aí, Bento? Ó, o jogo aí você vai comentar. Mas a preocupação agora é só no departamento médico, né? O Sidão, o Cueva. Ah, o Prato. Não, peraí. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Ainda tem o roteiro do programa, né, Bia? Tem o Michael, o Lucas Prato, o Cueva e o Sidão. Né? O Prato operou, né? Operou o nariz. Quebrou o nariz. O nariz dele parecia um S, você viu? Coisa, né? Ó, mas o cara é guerreiro, hein, mano? É. Aquela história que você falou. O cara jogou com o nariz quebrado, continuou no jogo. Não é bunda mole igual os outros, talvez não. Se alguém já que quebra o nariz, tem que botar placa de platina. Se o Benja quebra o nariz, cara, ele tem que ir direto pro hospital, imagina. Enquanto os pedaços quebraria aquela napa. Nossa! É uma napa honesta. Botar platina no nariz é estiloso, né, meu? Enquanto o ABC, Sombra. Jogo da porta. O copo do... Acho que o Renan Ribeiro deve ser o goleiro. Será? Ah, eu acho. Tá uma cara de Renan Ribeiro. Então, o Rogério tá pensando em voltar, mano. Eu acho que vai. Oh, tá louco, mano? Olha, bem que precisaria. Eu acho que ele ainda vai voltar com o Sidão. E é depois, Sidão... capaz de ir no Campeonato Paulista, ele dá uma chance pro Renan Ribeiro. Contra o Ituano. Eu acho. Assim, eu acho que o Denis não. É palpite, hein? Achômetro. Acho que joga o Sidão. Se não tiver machucado, joga o Sidão. E contra o Ituano no Morumbi, deve jogar o Renan Ribeiro. Na minha, é achômetro. Uma lombalgia. Agora, eu acho que ele vai jogar quarta-feira mesmo, com todas as críticas em cima do Denis, né? Até pela entrevista do Rogério Ceni que você viu, ele bancando o Denis. E no sentido que até o repórter perguntou, mas você não acha que o Denis fica abalado com essa história toda? E o Rogério falou que não, Isso aí o goleiro tá acostumado. Não, mas o Sidão. E o mérito foi mais do Buffarini. Não, ainda não tá bom. Ô, Bambi, deixa eu falar, Bambi. Cala a boca, é São Paulo que eu tô falando, ô trouxa. Rola a pau. Bebe essa aqui, bebe essa. Cuidado do teu time, é, lá, bebe essa daí, vai. Rola a pau. Bebe aí, bebe aí. Tira a Corinthians. Vai cair. Eu joguei com o Marcelinho lá. Sai daqui, tem gosto. Então, eu acho que o Rogério vai bancar o Denis ainda. Ah, mas eu não vejo. Meu, o Denis tem um problema seríssimo. Quando é a chance dele, né? Que a gente tava falando sexta-feira aqui. Ó, até agora, entre o Sidão e o Denis, quem fez as melhores partidas foi o Denis. Então é a chance dele se firmar no São Paulo mal, Leco, como titular. O Leco tá indo mal, velho, também. Ô, vô Mauro, dá um tempo. Para, velho. Nossa. Aí, então aí, a chance do cara se firmar como titular. O que ele faz? Toma um gol de cobertura e erra no terceiro gol. Não passa segurança pra zaga. Apesar que a zaga do São Paulo também, vou te falar, meu. O Douglas, péssimo. Ruim. Ruim. Se for ele, é o Lugano, hein? Gostei. Seria ruim. Lugano. Não, ruim. Mas você sabe que tem um erro estratégico. Você é louco, aí, imagina e isso que você tá, falou de sair. Eu tava comentando sobre o negócio de sair com a mão, o Ale. É muito louco, porque todo mundo começou a perceber isso no São Paulo agora. São Paulo sai com as bolas no pé, né? E erra muito. Geralmente quem tem cachumba corre esse jeito. É. Mas tá de brincadeira, Motel, você falando aí. Não, eu preferi o Lugano. Imagina o Lugano no mano a mano com o Borja ou com o Dudu. Mas eu preferia. O Lugano não para do Dudu. Dá mais armado. Segurança. Não. Nem não. Armado ele para. É que aí tem um erro estratégico muito grave. Até que eu acho que, mesmo o São Paulino fanático, ele tem que ser crítico, né? O terceiro melhor zagueiro do São Paulo, pra mim, é o Lianco. Ele não tá escrito. Porque o Lugano tem que estar escrito. Porque o Lugano é parceiro do Rogério Ceni, é o símbolo do São Paulo, ganha um alto salário, ele tem que estar no bolo. Aí o Breno tem que estar escrito. Ah, porque o Breno, pô, estamos recuperando o Breno, tem o Breno. Douglas, contra o Aldax foi o Douglas que jogou. Contra o Palmeiras foi o Douglas que jogou. Douglas já mostrou que tem dificuldade. O Lucão está escrito. O Lucão, se entrar no time do São Paulo, a torcida invade. Pra pegar ele. Eu acho que e é o Lianco porque... não tá escrito. Eu acho não, que o porque não tá escrito. O Lianco ia embora. Porque não, ele vai embora ainda no tinha ano. Não, mas já tinha negociação antes. Mas o Ale, em relação ao jogo, gostaria de dizer o seguinte, eu acho que eu vou um pouco na contramão de muito do que estão falando aí em relação ao Denis. Não porque eu acho que ele é bom goleiro, eu não acho. Não acho. Não serve pra ser goleiro de São Paulo. Mas essa conclusão eu não cheguei depois desse jogo. Sim. Eu acho, na minha opinião, ele não teve culpa nenhuma no primeiro gol. Nenhuma. Também. Por quê? No primeiro gol, isso aí... vamos recapitular um pouco. O Rogério gosta do esquema de fazer o time sair jogando, insistir em sair jogando com os pés ali, com os zagueiros e os laterais saírem jogando junto aos volantes. Isso é uma insistência, isso é um padrão de jogo que o Rogério determina. Nos outros dois gols de cobertura que o São Paulo tomou, no primeiro, lá na época, lá, aí no primeiro jogo lá na Arena, o Rogério repôs mal uma bola. Bola caiu no pé do atacante. Do Robinho. Exato. Ele não quis bater de perna esquerda, foi bater de três dedos de perna direita. Exatamente. Outra, no Morumbi, o Rogério também, ele tentou tocar a bola pro zagueiro de São Paulo, na área. Não era uma... aquilo era bola para estourar pela lateral. Lembro como se fosse hoje, depois do jogo. Eu não lembro se. Acho que o técnico era o Osório. Era o Osório. Era o Osório. Determinação é de tentar sair jogando sempre com a bola nos pés. Sim. Tá certo? Repete-se o problema. Qual é o problema? Tentou sair jogando de novo com a bola nos pés. E como disse o Ale, muito bem dito, assim, a bola já jogada por Douglas, ali do Douglas, tem que estourar pra frente. O Douglas, ele não pode chegar... Ele não tem confiança. E o Denis, ele avança por quê? Por determinação tática do técnico, que sabe que o goleiro tem que participar da saída. Então, ali o Douglas tinha duas bolas a fazer. Ou recuava, voltava a bola pro Denis, e por isso o Denis joga adiantado, por determinação tática, ou ele recuava pro Denis, ou ele despachava pro campo de ataque. Não. Como disse o Alê, ele tocou pro Buffarini, já, sabe quando você joga e fala, você joga e já fala, cuidado ladrão, foi exatamente isso. Já jogou errado, né? Jogou a bola na fogueira pro Buffarini. Ou seja... Que errou também, mas ele foi surpreendido, né? Exato. O erro maior do Bufarini foi não ter feito a falta na hora que o cara do Palmeiras tomou a bola. Exato. Então, assim, ou abre a perna, deixa a bola ir pra lateral. Ou deixa sair pra lateral, ou você tem que ter logo um volante do teu lado pra você dar um tapa de lado pra receber na frente. Que também é de alto risco. Então, isso é uma questão tática que, a meu ver, isso é na minha opinião, isso não bota o trabalho do Rogério em questão. Nada. Porque eu acho que é o seguinte... Ainda está construindo, Rogério, né? Ainda está em construção. Agora, eu acho que o Rogério deveria pensar muito bem até onde que vale a pena sair jogando desse jeito. Porque quando você vai jogar... O São Paulo, aliás, antes da jogada errada, dessa jogada errada, se eu não me engano, em mais duas oportunidades antes, errou na saída de bola também, e por falha do ataque do Palmeiras, acabou não tomando gol mais cedo. O Palmeiras, ele tomou as ações do jogo e, como diz o Alê, ficava naquela meia pressão. Mas quem tomou a iniciativa de fazer a pressão na saída de bola era o Palmeiras. O São Paulo tomou uma outra postura. Ah, vamos sair jogando. O São Paulo não marcou pressão lá na frente e o Rogério já até explicou por quê. Porque ele pretendia fazer isso no segundo tempo. Ele queria então, segurar o jogo no primeiro e avançar no segundo. Nesse capítulo, o Denis, eu acho que o Denis não errou no primeiro. No segundo ele errou? Não errou. Na minha opinião, também não errou. Você concorda comigo, né? O que acontece é que, muitas vezes, quando você tem um grande goleiro, ele pega uma bola difícil. Aquela era uma bola muito bem chutada pelo Tietchan. Era. Mas quando você tem um goleiro... Trave pra entrar, né? Mas quando você tem goleiro acima da média, ele vai buscar a bola impossível. Ou a bola muito difícil. E ele não tem nunca essas jogadas. Eu acho. E no terceiro gol, sim. Aí eu acho que foi uma atrapalhada geral, que o cara tinha que chegar já dando strike, ele tinha que se jogar com a cabeça na bola... Não podia ser tão mole naquele lance. Só que aí no terceiro gol, meu amigo, ali a maionese já tinha desandado de maneira geral. E por que desandado? Aí vem a explicação tática. Porque o São Paulo, ele tem um armador que joga com o auxílio de outro que chega, que é o Thiago Mendes de um lado, ou o Cícero do outro. O São Paulo, ele já jogou sem o Cueva, então ele já jogou sem o armador. O Thiago Mendes, que jogava mais adiantado, ele jogava praticamente como ponta na esperança do contra-ataque. São Paulo teve duas ou três vezes essa bola do contra-ataque. Errou nos passes. Poderia até culminar em lances de gol. Com o Thiago Mendes, o Prato e o Luiz Araújo. Mas a jogada ali com o Prato e com o Thiago Mendes, por erros de passe no primeiro tempo, não deram certo. Então o São Paulo não tinha esse jogador de meia. Enquanto que o Palmeiras, já no primeiro tempo, ele tinha dois caras fazendo essa função do meia. O Tietchan e o Guerra na armação do jogo. E o Dudu, que é uma espécie de ponta, que tá muito bem, é um dos melhores do Palmeiras, que acaba, de certa forma, colaborando com a armação. Não importa, ele acaba colaborando. No segundo tempo, é que veio a história. O São Paulo perdeu um homem de meio de campo para ganhar um homem de ataque. Conclusão, não adianta você ter três homens de ataque se você não ganhar o meio de campo. O Palmeiras tinha cinco no meio de campo contra três do Palmeiras. Então, o São Paulo perdeu o meio de campo. E quem perde meio de campo, não adianta você jogar tudo no ataque. Quem perde meio de campo... Perde as ações do jogo. Perde o jogo. Que é justamente isso que o São Paulo vinha tendo de bom. Essas são geralmente cinco homens no meio de campo, todos aproximados. E quem fez aquilo que o papel do São Paulo, que o São Paulo vinha fazendo nos outros jogos, era o Palmeiras. Então, não está tudo errado, assim como esteve... Teve tudo tão certo e também não está tudo errado. São coisas que o São Paulo tem que melhorar e ter consciência, a meu ver... De que quando pega times que são melhores, aqui ninguém antes do jogo disse que o São Paulo era melhor que o Palmeiras, muito pelo contrário. O Palmeiras é o melhor elenco, o Palmeiras é o melhor time. Assim como eu acho que o Flamengo tem mais time, assim como possivelmente talvez o Galo tenha mais time. E eu não sei acompanhar aí de resto aí como que anda Cruzeiro e etc. para saber. Quando você tem o São Paulo mal, o São Paulo há três semanas conquistou o direito de ter de 1 a 11 e mais dois reservas bons de ataque. Foi isso que o São Paulo conquistou. Quando falta um, né? E no meio de campo, o São Paulo não tem um jogador de armação que ajude, de fato, para armar, na ausência do Cueva. Não tem. Então, quando você vai pegar um time como o Palmeiras, ou vai pegar um Flamengo, ou vai pegar um time mais bem estruturado e com possibilidades táticas, você não tem direito a erro. E ontem o São Paulo, que quer queira, quer não, tinha um pouco mais das ações do jogo, o Palmeiras tinha, pressionava um pouco mais, mas é uma pressão que também você fala, mas também não está resultando em nada. De repente, no contra-ataque, se bem elaborado, você metia 1-0 e jogava a pressão em cima do Palmeiras. Podia ser totalmente diferente a história. Quando você está jogando alguém muito melhor que você, o outro que é muito melhor, ele ainda tem o direito a um erro, porque ele é melhor. Então ele daí ele tem de onde tirar. Faz diferença, ele né? tem de onde puxar uma carta. O São Paulo, diante daquele que é melhor, não pode se dar ao luxo de errar como errou nessas saídas de bola. Então eu acho que o Rogério tem que rever essa história de sair jogando com os pés. Não foi o primeiro erro no campeonato. São muitos os erros no campeonato. E vejam bem, vejam bem. Isso não coloca por água abaixo a tese de você ter um time ofensivo. Não tem nada a ver. Não coloca por água abaixo a tese de você ter um time ofensivo. Você pode ter um time ofensivo, mas sair jogando com mais segurança. Você pode ser ofensivo, beleza, mas jogar com mais segurança. Aí, cara, contra o Palmeiras, que mais bem estruturado, com dois homens de armação. Dois homens de armação. Jogadores ali, mordendo ali. E rápidos. É óbvio que você vai tomar sufoco. E aí entra o mérito do menino Dudu, que chegou e fez um puta golaço. Então, repito, pra mim, no primeiro gol, demérito nenhum do Denis. Acho que ele falha. O Denis falta estrela, falta tudo. Só complementando, Ale. Então, só gostaria de dizer isso, cara. Agora, eu acho que o Rogério ele só tem que rever esse ponto, na minha opinião. Até onde vale a pena essa história de sair jogando. Né? Porque, ó, outro dia a gente viu falhas assim quando era o Osório técnico. Estamos presenciando falhas assim. Outro dia o Osório e o México tomaram 7. Eles tomaram 7. Então, isso são alertas pra se ver que ser ofensivo é uma coisa, mas tem que tomar um pouco de cuidado como ser ofensivo. Então, acho que falta um pouquinho de equilíbrio e não concordo com esse tipo de saída de bola aí, não. E quanto a goleiro, eu acho que o Renan Ribeiro tem que ser mais do que nunca experimentado. Também acho. Rapidamente experimentado. Porque os dois estão lá, acho que... Tem que bancar o moleque, tem que bancar o moleque. Agora, você torcendo só para a coisa, tá ruim? Não tá. A coisa ainda está num processo de construção. Mas foi um choque para mostrar mesmo... De realidade. De realidade, para mostrar também que a coisa pode ser boa, mas ela não é tanto quanto o torcedor pode achar que era. São Paulo precisa de mais um armador. Aliás, o Rogério falou isso na coletiva. Sim. Precisa de mais um jogador de armação. Porque quer queira, quer não, São Paulo... Não... O que ele tem ali de jogador de armação são dois jogadores. É o Shailon, que é um jogador, é um meio de armação. Mas acho que é muito queimada chegar e já botar colocar o cara. Colocar o moleque, assim, olha, muita gente falou assim, por que o Rogério não colocou o moleque? Eu falei, meu... Eu acho que você sente, às vezes, né? Quem pode ou não pode, se tá amadurecido ou não. Tem jogador que sente menos, tem jogador que sente mais... Mas num então, clássico assim, colocar moleque de cara pra resolver. Gente, não tem jeito. O Palmeiras jogou muito melhor. E eu acho melhor agora tomar esses frega agora, pra aprender agora, do que chegar e de repente ter um resultado enganoso e achar que tá tudo às mil maravilhas. Não é que eu tô achando, tô tentando enxergar alguma coisa de bom na derrota. Agora é dolorido, hein? 3-0, meu Deus. Fala da naba, porra! Pelo amor de Deus, hein? Que desgraça. Eu só acho que o Denis falha à medida que eu entendo e acho que é isso mesmo. O Rogério Ceni ele pede para os goleiros jogarem adiantados para ser passe de apoio, se o zagueiro está pressionado. Fazer pivô, né? Para ter um passe de segurança ali e para fazer a cobertura na bola longa do adversário. A partir do momento que o Egídio consegue fazer a roubada de bola para cima do Buffarini, ali o São Paulo não tem mais a bola. Quando essa bola cai nos pés do Dudu, não tem ninguém se projetando no Palmeiras... Pra ele fazer essa cobertura. Ali ele teria que ter feito falta em cima do Então, mas aí a postura do Denis. Bom, tem alguém pro Dudu lançar? A bola tá com a gente, então os caras vão precisar do meu passe aqui, do meu posicionamento. O Dudu arma, faz a alavanca pra fazer a batida. Então eu vou tentar, muito mais rápido do que ele foi, voltar pra meta. Eu acho que ele vai de forma ele lenta. Ele esperava mesmo, né? Demorou pra tomar a decisão, depois quando ele toma a decisão é lento. Mas ali é complicado. Mas aí, nesse caso, viu, Ale, eu vi muito mais mérito aí da... O mérito do Dudu. Eu acho que, primeiro erro grosseiro do zagueiro Douglas. Agora, eu não sei se por ordem do Rogério... Ruim! Ele fala, não, tem que sair jogando, não pode explanar a bola. Tem que sair jogando. Então, pra mim, o Douglas foi um erro absurdo. Porque naquele momento ia acabar o jogo, cara. Gente, 46 repito, do primeiro tempo. Quando você, era só chutar pra frente. Quando você tá jogando contra um time melhor que você, você não pode errar nunca. Como diz o Muricy, a bola pune. Mas quando você tá jogando contra um time que é melhor que você, mas aí, meu amigo, não há permissão. Não, né? O 007 tinha licença pra matar. Você não tem licença pra errar, não, cara. É belo comentário. Acho que ali era o momento dele dar um chutão mesmo, o jogador, sabe? Ele manda a bola pra... Ah, mas vou perder a bola. Ele joga no cara que tá com quase dois caras marcando ali. problema. Pô, perde a bola, mas vai dá pro Fernando Praz a bola. Exato. Você não, futebol americano, que você não tem mais chance de avançar, você estoura a bola pra frente. Mas, você então, joga pra fora, mas então você tem que sair elogios. De uma certa linha, senão é falta também. É, então vamos errado. Retirar não. Todos os elogios que a gente fez pro São Paulo até agora. Porque o São Paulo, quando pegou aí uma defesa qualificada, que inclusive a do Corinthians e do Palmeiras são as duas melhores do campeonato. A do Palmeiras é a melhor agora. O ataque do São Paulo deixou a desejar. É, então, quer dizer, o São Paulo ele bateu num monte de bêbado até agora. Ah, mas é verdade. O São Paulo pegou o Santos num momento desgraçado da vida. E aí foi animando o torcedor do São Paulo a ponto de achar que tava jogando bonito, aquela coisa toda. Mas tava bonito. Então, mas tava. Pode até estar jogando. É que depende do esquema também, Domênico. Quando você joga com um time menor, dois na ponte. Mas é que depende do time. Depende como o time tá armado, Domênico. Eu acho muito prematuro pra dizer que o ataque é ruim. Eu também não, mas acho. Eu acho que o ataque não é ruim. Do meio pra frente, o São Paulo é bom. Só que o ataque tem Prato e Cueva não pode ser chamado de ruim. É bom. E outra, foi o primeiro jogo oficial que o time não fez. Não é ruim, mas pode ser médio. Não acho. Eu acho bom. Cuida lá da barreira do Cássio, vai. Prato e Cueva ou Romero e Jô? Romero e Jô estão funcionando, velho. Olha o aproveitamento. Mas é claro, os testes estão aí, né? Os grandes times que você vai pegar são os verdadeiros testes. É lógico que vai chegar o Campeonato Brasileiro, você não vai meter 4 ou 5 como você faz dentro de alguns menores do Campeonato Paulista. Mas você sabe o que é, mano? Você pegou ano passado, o São Paulo não fazia isso, mas nem time pequeno. Ué, São Paulo não ganhou clássico. São Paulo não fazia nada contra ninguém no ano passado. Então, pelo menos esse Campeonato Paulista tá ganhando dos pequenos. Ganha um clássico. O São Paulo não sabia nem fazer gol. Eu tô enchendo o saco. Eu fiz uma provocação, mas você não caiu nela. Mano, já que você foi engraçado. Diga, cara, Rodney. Hoje tem a versão 6 do Sou Dono da Bola. Isso aproveitar, aí é muito bom, hein? Não, pra aproveitar que hoje é aniversário do Vampeta e ele está no quadro. Isso aí parece o. Sombra, dá parabéns pro Vampeta no ar. 43 anos. Tá. Pega a vela aí. Lava lá mesmo. Pega a vela e senta. Mal Rude. Apaga. Oi, maninho. Todos os seus quadros são excelentes, mas esse é o que eu mais gosto. Obrigado. Não, e hoje tem a participação especial do Miller. E olha, sacanagem que hoje até paródia fizeram. Não, eu vou te falar uma coisa. Porque outro dia, quando o Palmeiras perdeu, ninguém tava aqui. Não fui eu, não. Essa paródia não é minha, não. Eu já nem fiz o que eu falei, os caras vão falar que foi. Eu tô vendo que esse é. Não. O Sombra Neguinho sabe. Faz videozinho. Perdeu? Perdeu, não nem veio. Nem veio. O Domênico, nem veio. O quadro que eu fiz hoje eu sou o dono da bola. Não falo, eu não tô sabendo. Brincadeira, viu? Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento. Olha quem tá aqui, o Benjamin. Eu? O Benjamin voltou. O Benjamin nosso tricolor perdeu, Benjamin. Nosso tricolor perdeu. Você ligou pro Leco? Você ligou pro Leco? Você ligou pro Leco, lá falou pro Leco, contrata mais um 10. Nosso não, de vocês. Meu time empatou com a ponte ali. Até porque você tá triste, cara. Cadê o moral? Vocês pregam, aí os caras ficam arrastando você aí, ó. Deixa eles falar isso. Não, deixa nada, mano. Você tem uma como reputação, diria o sei lá. Eu tô com o Batfino, cara. Minhas com uma coraça de aço. Ai, vai ser fantasiado. Ai, Batfino. Nossa, bicho. Ai, Robin. Vocês ficam aí enxugando gelo. É belo ditado, né? São Paulo precisa comprar um goleiro urgente, amigo. Não, eu sei goleiro. Disso. Ué, que todo mundo falou. Renan, só a Renan. Que Renan? Só pode ter que ir lá. Mas não dá agora. Não dá. Vai buscar. Não, pro Paulista não tem jeito. Não pode. Não, mas já vai comprar. Pra segunda fase pode, né? Abril. Brasileiro começa. Sim. Tá louco. Vai lá no Fluminense lá e fala, Cavalieri, vambora. Traz um goleiro bom. Ou se não, faz o campeonato, só vale dois toques, gol de cabeça dentro da área também, sem apesar goleiro. O problema do São Paulo não é só goleiro, mas que um goleiro de experiência resolve, ajuda. Lógico. Olha, e aquele velho... Bom, fala aí, Presta. Um dos ditados mais velhos do futebol. Vou meter a porrada em você. Com esse isso! Tonto. Não, meu negócio com você. Foi o Mota agora. Isso. Fui eu, não. Você vai imitar o Tiririca. Não, pior que foi o Mota agora. Você vai ficar dois meses fazendo eu não vou tiririca. Deixar de imitar você nunca, rapaz. Vai ser o primeiro que vai bater nele, hein? Depois do o futebol é uma caixinha de surpresa, o ditado mais forte. Todo grande time começa por um grande goleiro. Aí tá enxugando os gelo, né? Assim, foi enxugando o gelo. Olha só, amigo. Olha, homenagem ao consumidor é preço baixo. Então vem pro quinzenaço do consumidor extra. 15 dias de ofertaço e carrinho lotadaço. Vem, vem. Olha. Costela suína temperada resfriada qualitá por apenas R$ 15,99 o quilo. Cerveja Brahma Chopp Lata 269 ml. Na compra de duas caixas com 15 unidades, ganhe 50% na segunda caixa. Festival do Pet é no Extra. Venha conferir. Alimento completo para gatos, Whiskas, vários sabores, 3 quilos, apenas R$ 39,90. Areia higiênica para gatos, Putz, mais clara, 3 quilos, leve 3, por apenas R$ 3,98 cada. Então já sabe, né, amigão? Vem pro quinzenaço do Consumidor Extra. E não esqueça, hein? Beba com moderação, Chuck! É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é valioso, até mais valioso, porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu veículo com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Vamos lá, os ouvintes. 3284-7097. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers valendo o clássico do dia. Todo dia de clássico no McDonald's, tá bom? E torcedor do Palmeiras que ligar aqui e disser quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga para torcida Estádio 97 para Palmeiras versus Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann do Alex Silva ou Pirulito? Ou Pirulito. É bom lembrar, ele é o zagueiro do Jorge Wilstermann. E você vai de camarote único, forte tremenda emoções. Mordomia. Oh, esse camarote único. É bom demais. É maravilhoso. Top, bom top, demais, top, hein? Legal. Então liga aí, tá bom? Vai top, tocar top, vocês, legal. Drummond. Ah, vem. Olha o Domênico. Ô Douglas! Eu não. Ô Douglas, que você tá louco, Douglas? Isso é bola aí de se soltar aí, ó, na defesa, mano, seu louco? Vou falar igual pra vocês, hein? O meu menino valorizou o cara de uma forma. Eu até agora não consegui ver esse Bufarini jogar. Mas peraí. 0,7. Ninguém tá sendo xenófobo. O Bufarini ano passado, esse ano, eu concordo com você, ele não tá jogando bem. Mas ano passado ele jogou melhor. E inclusive, nesse gol aí que o Denis sofreu de cobertura, eu concordo com o Sombra e com o Alê. O erro principal foi do zagueiro de São Paulo, não foi do Bufarini. Ele tá de costas pro lance. Foi do Douglas. O zagueiro rifou o lateral, ele tocou uma bola na fogueira, o cara nem viu. Não, peraí. Mas o Bufarini tá mal esse ano. Vou dizer um negócio. Concordo. Argentino, guerreiro, raçudo. Pô, ele levantou as mãos, parecia o Salvador, indo dar uma joelhada. Ele se julgava o demolidor. Ele levantou os dois braços, girou a perna. Girou a perna nada, você é louco? Errou o cara, errou a bola dele. Pega o lance. Ele parou, gente. É que bater no Denis é fácil. Ah, o Denis é um coitado, então. Não, eu falei que é coitado. Mas eu também discordo. O Denis infelizmente, não tem condição de ser goleiro de São Paulo. Infelizmente, não dá. O cara já não dá, tá com o rótulo na testa. Agora, que o Bufarini, como o Mano fala, não joga nada, ou melhor, não está jogando nada, não tá jogando nada, não. Não, mas ele sabe jogar. Eu não sei. Então, ano passado ele foi bem. Mas no São Paulo não dá pra dizer que... Pra mim é o lateral piolho. Por que piolho? Porque quando ele pega na bola, o torcedor já começa a coçar a cabeça. Agora, o outro lateral, muito bom. O Júnior Tavares, muito bom. Demais. Bom. Esse é boleiro, hein? Alô? Alô? E fala? Rubens, tudo bem, meu? Rubens. Bem. É Rubens do quê? Rubens Antônio. Leati. De Rossi. Júnior. Caramba, só você tem nome, velho. E quantos anos você tem, Rubens? 23. 2,3. E o bairro? É Jardim Catanduva. Olha só. Jardim Catanduva, beleza. Olha só. As pessoas acham, é pegadinha, né? Ele vai falar que é lá em Catanduva. Não, não é. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Onde fica Catanduva? Ah, pegadinha! É o São Paulo, que é longinho. É longe, né? É. Tem até o time lá, Catanduvense. E onde tá eles hoje? Segunda divisão, terceira? Isso é verdade, a Catanduvense. A Catanduvense tá lá em Catanduva. Acabou, não? Acabou? Não. Não acabou? Aí, o Jardim Catanduva, que eu conheço, é no Campo Limpo. Isso mesmo, acertou. Beleza. Boa, Avenida Sabim. E o time aí? Verdão. Ah, é nóis. Ai, ai, ai. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Parabéns. Olha, ganhou vaga na torcida Estádio 97 para assistir o jogo no camarote único, hein? Ó, boa. É privilegiadíssimo. Parabéns. Ah, é verdade. Tô até nervoso aqui, cara. Isso. E aí, velhinho, curtiu o jogo? Só uma coisa, o Vitor Hugo. Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo não vai jogar. Deu a cotovelada nas galinhas lá, lembra? A única galinha que eu vejo que é você. Ah, opa! Segue o jogo! Segue o jogo! Segue o jogo! Sem falatório! Libertadores, otário. É quando eu falo aqui, eu tomo amarelo. Ele é pico do cara. Ele foi suspenso. Por dois jogos, viu? Então, só um ele pouco, já cumpriu. Pouco. É barato, hein? Um ele já cumpriu, não. Devia ficar ele parado 6 meses. Ah, não, é verdade. E na Libertador não vai, viu? Ah, tá bom. Tá bom, é isso. E vai cumprir mais um, né? Cumpriu porque ele foi expulso? Não foi expulso. Não, mas então as imagens... Ah, ele não cumpriu. Ah, quer dizer, flagrante pra você não... Só se informar, né, velho? As imagens... Ele não foi expulso. Foi por imagem. Dois jogos, é. Ele foi julgado por imagem. Ele vai ter que cumprir dois. Pena branda. Isso mostra que vale a pena agredir o adversário. Que pena branca. Que absurdo isso que você tá falando. Pena branca, meu. A partir do momento que você tem aí uma pena por uma atitude quase letal. Ué, por que incoerente? Eu vou te explicar. A partir do momento que você tem uma pena tão branda como dois jogos, numa atitude quase letal do Vitor Hugo em cima do coitado do Pablo, isso mostra que vale a pena você agredir o adversário. Quase letal. Então vamos lá. Quase letal. Olha o que eu fiz. Quase letal. O Mano está sendo incoerente. Com relação a quê? Porque ele veio aqui sobre você, lembra? E o Bar, se tiver anotado, ele pode mostrar pra você, Mano, que o senhor falou que quando o jogador não é expulso, ele não deveria cumprir pena depois por imagens de televisão. Não, não, não, você tá equivocado, falou mais uma aqui, vez você mostra aqui. Não, eu tô equivocado. Você tá equivocado. O senhor falou o que eu disse o juiz não expulsou ele, não deu nem amarelo pra ele. Domênico, não queira colocar palavras na minha boca. Pera, ele falou o isso aqui, o negócio é o seguinte, sombra. Não falei. Não, mas não, o que eu digo, que o que eu digo é o seguinte, pera que eu vou refrescar sua memória. O negócio é o seguinte, não é questão de pipocar, é questão de ser verdadeiro. O que eu digo aqui é que o negócio é o seguinte, Sombra, o árbitro, ele tem ali, talvez, a possibilidade de analisar uma falta e falar o critério dele foi esse ou aquele. Por exemplo, o Fagner no jogador Ederson do Flamengo. Tá certo? O Fagner foi lá e deu uma tesoura no cara. No critério do árbitro, ele não viu a jogada. Ele viu a jogada e optou por dar um cartão amarelo pro Fagner. No lance do Vitor Hugo, o árbitro entendeu que ele fez uma falta, mas ele não viu a cotovelada, porque senão ele tinha expulsado o jogador. Se ele não expulsasse o Vitor Hugo naquela cotovelada que ele deu na cara do Pablo, é porque o cara ia estar agindo de má fé. Sim. Coisa que eu não penso que o árbitro tenha feito. Mas isso não existe. Então, pois é. A partir do momento que o árbitro não viu, Domênico Gatto, em caso de agressão, eu sou a favor de você punir o atleta sim. Uma coisa é o árbitro entender que aquela falta não era pra cartão vermelho e ele viu o lance. Outra coisa é ele não ver o lance, um lance de agressão, e mas depois aí não poder julgar o atleta. Sim, é uma situação diferente. Mas eu também falei aqui, inclusive depois do jogo. Isso o não é Vitor Hugo, ele foi muito maldoso. Ele mesmo pediu desculpa, parece, pro jogador. Nem dormiu, ele né? Ele foi mal. Ele tava num dia ruim e foi mal. E é perigoso também, né, o Dodô? Não pode, né? Ele pode quebrar a cara do cara, pô. Não, e bateu na Ednancy, né? Que o Pablo é Ednancy. É perigoso depois ele tomar um revés. Bom, ô, meu velho. Opa. Rapaz, que coisa, hein? O Verdão jogou muito contra o São Paulo, hein, cara? Foi a melhor partida do Palmeiras desse ano, do ano. É, também tô achando, sim. E o que joga esse Tietchan, parece que nem tá machucado, né? Lembrou muito o Palmeiras do ano passado, né? Das melhores partidas do Brasileirão. Esse é verdade. E aí ninguém xingou o Eduardo Batista. Xingaram também, não, antes do jogo. É. Depois não, xingaram. Mas aí é resultado, né, Benjamin? Não tem jeito. Aí dá um azar quarta-feira 1-1 ou 1-0. Pô, o cara não serve. Isso é normal, isso vai voltar. Não é normal. Mas é normal do torcedor, não tô dizendo que tem que fazer. Muito pelo contrário. Eu disse aqui. Tudo bem, vocês querem que mande embora o Eduardo Batista? Ele vai trazer quem? Se o nome que vocês querem que venha para assumir o cargo de treinador do Palmeiras for um nome que seja bacana, legal, eu sou o primeiro a falar, vamos derrubar o Eduardo. Só que não tem. Hoje não tem alguém para assumir o posto de treinador do Palmeiras. Você pediu o Vanderlei Luxemburgo, não lembra? Nunca, jamais pedi. E acho que ele não é o cara para assumir o Palmeiras. Não é. Aliás, já foi, para mim, é uma opinião. Acho que é um ex-treinador. É ruim. Não, tanto que nenhum time quer o cara. Ué, Ale. Não, ele foi o melhor da época dele. Ele foi um dos melhores, hoje, na minha opinião, foi mesmo. Hoje é inegável isso. Mas já foi. Então hoje, não quero, o Eduardo é ruim, aquela coisa toda. Tá bom, é ruim. Tira o cara, é ruim. É ruim. E aí quem vem? Não tem, hoje não tem, cara. Então é melhor o torcedor do Palmeiras dar o apoio pro cara, cara. Nós vamos pegar o tal cara, do Jorge Wilster, mano. Fala aí, cara. É, você vai estar no navio. Faltam 5 dias, hein, cara? Que emoção, é, cara. Nem 5. Valeu, moçada. Nem 5. É sexta? Nesse sentido, tá Brasilson, eu concordo com o que o Mano fala. Eu acho que dentro do estádio tem que apoiar. Depois do estádio, se quiser xingar, xinga. Se quiser falar mal, fala. Eu acho que quando a torcida tá lá dentro do estádio, tem que apoiar. Porque o time sente. Quando a torcida começa a vaiar, começa a xingar, começa a falar mal, acho que os jogadores, o técnico sente, aí vai tudo pra baixo. Verdade, porque... Eu acho que como é o elenco... E tem outro detalhe também muito importante, né? Esses jogos que os caras estavam criticando o Eduardo não estava, ele não conseguiu colocar em campo o Tietê e o Moisés juntos. Nenhum jogo. Ah, mas quando eu falei isso, vocês me xingaram aqui? Não, eu não xinguei. Não xinguei. Porque a senhora é uma estúpida. Falaram que eu ganhava presidente de dinheiro. Porque eu acho que não existe no elenco falei do isso Palmeiras. No começo, mesmo as contratações que chegaram, ô vovó e meus amigos, eu acho que não tenha no elenco dois jogadores capazes de fazer o que os dois fazem. Não, do Moisés ainda é mais pé. O do Xexê não tem nenhum. O Tietchan, ele veio e já mostrou que a coisa... O reserva dele só seria o Alá Frouxa, que é o mais... Mas não dá. Que chega pé. Mas não é o nível, né? Eu sei. Não é esse nível, vovó. É claro. Não é nesse nível, não dá. Agora eu vou dizer, hein, Lulu. Ah, a véia é doida, mano. A avó vai ser xingada, porque a avó acontece agora, mas... O Edu Dracena hoje... É titular hoje... no lugar do Vitor Hugo. Ah, hoje. Quando eu e o Mano a gente não, falava eu disse isso Dracena, também. Ah, sim, lá cadê, atrás. Cadê o subversivo que não veio? Não, hoje? Eu queimei minha língua lá. Achei cadê que o subversivo do Santos? Hoje ele tá mais tranquilinho, mais lembra? Calmo que o Vitor Hugo, viu, Beijão? Edu Dracena hoje é experiência. Gente. É Mina e Edu Dracena. O homem coleciona título. Ele tá jogando melhor do que o Vitor Hugo. Cara, seguro, experiência. Ele é melhor do que o Vitor Hugo. É isso. Pela experiência, pelo que ele já passou até mesmo no Corinthians. Eu acho que ele tá um passo à frente do Vitor Hugo. Bom, no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu até acho que seria exagero falar isso, mas não, hoje, hoje. Diante do que o Edu Dracena tá jogando e o que o Vitor Hugo não está ele tá jogando... afobado, ó, contra o São Paulo viu, Lolo, o lance do Lucas Garfo não foi culpa dele, mas é prato, sua velha. Olha o respeito, deixa ela, deixa mas ela. Mas teve o lance do Wellington lá que entrou, que ele chegou perdido, deu... ele tá afobadinho, viu? É, mas é isso aí. Bom, agora, né, o próximo confronto aí com o Jorge Luiz e depois sexta-feira, é sexta não, sábado ou domingo contra o Santos, hein, ô vovó? Tá tremendo já, né, rapaz? Não, já tô pensando que nós vamos ganhar lá de vocês. Dia 19, né? Dia 19 e eu não sei que dia que é, senão eu teria falado. Eu não sei, né, dia 19, Lolo, a gente vai estar tudo no navio. O Santos não joga na quinta pela Libertadores, então acho que cuida do seu Vasco... time aí, rapaz. Já vai na torcida, fica pianinho aí. Você aí, oh, ele é palmeirense, o seu trouxa. Eu não sou. Então fica quieto, cala a boquinha aí. Vai fica piano um aí, ô mané. Ora, o que você quer falar aqui? Ora. Trouxa. Ora. Ora. Ora. Ô, Lolo. Ora, agora... beija. Não, ora. Não, ora é uma expressão, tem umas coisas que a gente só vê em televisão, né? Assim. Tipo, pô, você tá conversando com um amigo teu, não sei o que é esse cara, ora, veja. Ninguém fala ora. Eu acabei de falar ora. Ah, porque você é ridículo, mas você vê. O Domênico é ridículo. Que isso? Boa, Benjamin. Eu coloco aqui, que isso? Segue o jogo. Como segue o jogo? Sem falar. Foi na canela do pão. Como assim segue o jogo? Gente, o fato de achar o Domênico ridículo. De significa... novo! Não, é isso. Libertadores. Eu não falei em tom agressivo. É um tom carinhoso. Claro, cara. O Everaldo falou da Lady Gaga, tá sendo xingado até hoje. Não. Obrigado. O Super Bowl. Agora, parabéns ao Benjamin, belas fotos no grupo aí, tá ok? O problema é conseguir trabalhar depois disso. Valeu, hein? E viva o Barça. Olha, isso aí compensou você ter me expulsado do Hebraic. E viva o Barça. Viva o Barça. Se for assim, vamos torcer sempre. Ô, amigos, quer mandar um abraço pra alguém aí? E o Mota me pediu pra entrar no grupo do Estado 97, não deixei. Boa. Agora é engraçado, uma coisa curiosa que ninguém falou. Agora trouxa, eu tô lá. Só uma pergunta. Só não interage com você, eu tô lá. Por que o Dudu não comemorou tanto o gol dele, que foi um golaço, velho? Talvez tenha sido o gol do ano. Tá acostumado a ganhar do São Paulo, já. Não, tudo bem. Você sabe? Rachou o grupo. Vocês sabem por que ele não comemorou o gol? Acho que nem ele esperava fazer aquele gol. Foi meio de surpresa também. Mas quando veio, você sai comemorando, pô. Mas ele comemorou de uma forma mais tranquila, né, velho? Porque mas que seja assim, É melhor o cara não comemorar o gol e fazer um golaço daquela forma que ele fez. Pode não comemorar sempre, não fazer nada. Verdade, mas de certa forma ele comemorou. Vocês viram a pose que ele fez depois que ele acertou o gol? Mas ele ficou parado, não saiu correndo, sei lá. Reparem no gol. E você vai olhar... Vamos pro próximo ouvinte aí. O Sócrates era um cara que ele não... Ele só levantava o braço. Mas o Dudu não fez nada. Ah, mas olha, hoje em dia, outro dia o Cueva colocou a mão na orelha e quase foi expulso, né? É melhor ficar quieto. Então é melhor ficar quieto, Futebol ficou chato. Qual o Domênico que falou que foi provocação aquele lance do Cueva, né? Só? Você lembra disso? Lembra, mano. Só o Domênico. Ruim. Você tá louco. Pô, já deu seu ouvinte já, hein, Palmeiras. Cala a boca, você. Cala a boca. Boa, Dudu. Tá, já participou, já conseguiu a vaga, né? Tá me dando uns nervos você, velho, eu juro. Grita. Ele tá muito nervoso. Vai você e o Azedão lá pro. Boa, vai pro Marta, vocês dois. Eu vou porque ele é jornalista também, eu respeito. Eu não tô te aguentando olhar na tua cara. Final de semana vai ser 3-0 no Santos. Fica você tem a língua presa, rapaz. Cala a boca, aí. Próximo vocês, ô trouxa. Falar no rádio com língua presa não rola, não, Olha, o respeito aí. Eu tenho fimose na língua. Dá uma segurada. Dá uma segurada aí, O Bota foi bem, né? Ô, velho, um abraço, obrigado, cara. Ô, eu tenho só a agradecer a todos vocês, todo dia aí escutando a rádio, sempre alegrando o fim do expediente, né? Queria saber como que eu faço. Ah, o Sombrão que é lá, Você tem que, olha, você conhece ali a Antônio Tomás? Conheço, é a lateral ali do estádio, né? É número 72, no número 72 tem o portão C1. Certo. Você entra pelo portão C1, pega o elevador, sobe até o quarto andar, tá? Quando chegar no quarto andar, você desce, e ao lado das catracas, você vai ver as meninas do camarote único, lá com a camiseta preta, com um Y bem grande. É só chegar nelas e falar assim, estou na torcida Estádio 97, elas vão te encaminhar. Beleza. Beleza? Tá ótimo, obrigado por tudo, boa noite pra todos vocês. Boa noite aí, irmão, obrigado pela audiência. Valeu, cara, obrigado, valeu. Abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Boa noite aí, amigões. Quando o Dodô tava falando aí que qualquer técnico colocaria o Denis, eu acho que ele esqueceu aí que o Cuca no passado colocou Vinícius contra o Santos, hein? Porque o Wagner vinha de uma sequência muito mal e o Jailson assumiu. Quando não teve o Jailson, mandou o Vinícius que nunca tinha jogado no profissional. Abraço aí pra todos, falou. Valeu, cara, é isso aí. Vamos lá, mais mensagens no oferecimento de HDI Seguros. É debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, Sombra, é Marcel Foucault de Paris. Eu soube que o clássico de sábado foi uma homenagem, né, de ambas equipes. O Palmeiras fez um gol para cada Mundial do São Paulo. E o São Paulo fez um gol para cada Mundial do Palmeiras. Chupa, Domênica. velho, desculpa, hein. São boa, Paulino mas... querer falar aqui. Mas foi boa, Domênico. Ele vai deixa tomar um falar. Sorvete de cobertura. Se preferência, vai lá, de três bolas, ô trouxa. Ai, trouxão. Que gostoso. Quer falar o que hoje aqui, ô mané? Animado, hein, Hoje não vai falar, não dá Aguinaldo. Pra falar, velho. Desculpa. Aguinaldo. Não dá. Animado. Hoje é ficar quietinho, pianinho, aí que é melhor pra vocês. Vamos lá, mais uma mensagem, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Fala, galera do Estádio 97, uma boa tarde, bom fim de tarde pra todos vocês aí. Aqui boa quem tarde. Fala é o Júlio. E eu queria que o programa abordasse um pouco aí o Flamengo e o time reserva do Flamengo, né? Porque o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil. E Flamengo? É o segundo melhor time do Brasil. É o time reserva do Flamengo, que sabe, pegou 5 na portuguesa. Mesmo português que quase complicou a vida do Vasco, quase eliminou o Vasco no primeiro turno da Taça Guanabara. Enfim, acho que tá na hora do Estádio 97 assim, falar um pouquinho do maior clube do Brasil. Faz assim, ó, vamos fazer assim. Você pega o primeiro, até aqui, ó, o aeroporto aqui do lado. Você pega lá a ponte aérea, vai lá pro Rio de Janeiro e lá os caras estão falando do Flamengo, trouxa. Não, mas e Flamengo, Flamengo aqui, mané. Não fala assim que o Flamengo já é. Quero que se dane você e o Flamengo. O Flamengo já é a quarta torcida de São Paulo. Segue o jogo, vocês não repararam agora, porque vocês trabalham lado a lado. A cara de rancor e de ódio, de nojo do Benjamin. Em relação a você, Domênico Gato. Não pode falar mal do Rio agora. Mas em termos de aproveitamento, o time que tem o melhor aproveitamento do Brasil é o Cruzeiro. Ele ficou chateado, né? Na hora que você ficou falando que tornou o Flamengo aí. Na hora que aparecer de novo eu falando, ó, que eu falo e dá pra olhar ali, eu vou olhar depois pra ver. Ele fez cara de nojo pra sua opinião. É mesmo, mas fez, Benjamin. Caramba, hein? É o nosso menino do Rio, vai. Alô, Flamengo! Menino do Rio! Opa! Gol! Olha a Fórmula 1 do estádio que lindo, passando, hein? Aí, ó. Já passou. Anota aí, porque tem promoção no ar. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos aí! E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Muito legal! Então fique atento aí a quantas vezes passa o nosso Fórmula 1 dentro do estádio 97, tá bom? Aí no dia 25 de abril, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passando em qualquer dia do programa, vai pra Catalunha com acompanhante. Lembrando, olha, o último carro que vai passar por aqui vai ser no dia 24. No dia 25, o primeiro que ligar e entrar no ar ao vivo Boa. Vai concorrer, tá bom? Pô, então, que legal, ó, hein? Aí você quer ler mais do regulamento? Vai lá, olha. 97fm.com.br/poleposition. Grande promoção da Energia 97 com apoio do Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse o nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Quando você quiser fazer uma viagem bem bacana para Barcelona, toda a região da Catalunha, não deixe de visitar o site da latamtravel.com, tá bom? Boa! Show de bola! Show. Tá anotando aí, hein? O Bato vai com vocês aí. O nosso Bato é o cachorro, já hein? Tá se preparando. Já fez a mala, bravo. Já fez a mala? Tá. Até a caminhoneira toda feliz, velho. É mesmo? Bora. Ah, é aquela mina que se juntou com ele. A juntada lá? É, a juntada. Motinha, notícias do Corinthians. Corinthians, ô mano. Diga, Motinha. Agora o Corinthians jogou meio misto, não foi, mano? É, sem quatro titulares, né? Agora volta todo mundo. Sim, força então, máxima. É isso, não tem muito o que falar. Aí, não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Não, não vou falar mais. Vamos trabalhar com informação ou vamos abacalhar? Não, ué, nada. Quem é o repórter não, aqui de 400 mil é você. Não, fala você aí. Tá, ó. Não, porque ele tá no joguinho. Ele não é repórter, ele é comentarista. Não tô no jogo. Atrapalhar. O Sombra acha legal isso. Ele não quer falar, é informação, ele não quer falar. Ele tá lá jogando essas porra de falar. Tá informado, mas ele perdeu uma vida, você tem que levar em consideração isso. Ele perdeu uma vida. Ele podia perder a vida dele, era melhor, né, Tocão? Não, aí não. Não, mas na boa, pacífico. Ah, perdi a vida, aí eu morri. Ah, só na zoeira, só, rapaz. A história é que você não tem informações do Corinthians, você tá no joguinho? Não, não tô no joguinho. Ah, ele passou de fase agora. Não tô no joguinho. Ele fica nesse joguinho. Eu falei, não tem muito o que falar, velho. Não tem muito o que falar. Muito falar. Morreu alguém no Corinthians? Não. Dá uma olhada no nível do cara, velho. Dá um show agora em cima do Mota. Tá vendo que eu tirei ele do grupo? Olá. Não, você tirou porque você é trouxa. O Corinthians colocou alguns jogadores. Vou fazer questão. Vou dormir, tirar, porque não acrescenta. Não, eu não nem falo. Vou aproveitar pra dar uma pesquisada aqui. Ah, vai ficar vendo mulher pelada, filho, em qualquer lugar. É, eu tô mais sem notícia que. Ô, Sombra, só uma informação. Diga, mano. É, existia uma possibilidade aí de não haver o jogo do Corinthians com a Luverdense na próxima quinta-feira, por causa de uma pendência que a Luverdense tinha com relação ao tribunal da CBF. Uhum. Era uma dívida que girava em torno de R$5 mil. É, por causa de questões comportamentais da Luverdense, etc., que a Luverdense ainda não tinha pago. Sim. Aí o diretor jurídico da Luverdense alegou que já tinha pago, que isso aí era um mal entendido. E agora aí parece que tá realmente reconhecida pela CBF a quitação dessa dívida. E então o jogo não corre risco de não acontecer. Eu acho que você inventou essa notícia. Não, tá aqui, não, ó. Não, mas o rapaz ali, o Acéfalo, falou que não tinha nada. Acéfalo é teu pai. Acéfalo é tua mãe. Ah, ô juiz, a mãe, mano. A mãe é sagrada. Não, aí foi pro pessoal, cara. Pão com bota. Ah, Céfalo não é pessoal. Toma o cartão quietinho aí, borboleta. Fica quietinho. Tem mais uma informação aí, referente ao Corinthians, ô Sombra. Oi, diga, mano. Tô barato, amarelo. A informação que o Marquinhos Gabriel aí acabou passando por uma cirurgia aí, de uma hérnia que ele tinha. Ah, você inventou. E ele pode ficar até 2 meses sem atuar. Mas 2 anos? A previsão inicial aí era de 1 mês e agora parece que ele fica 2 meses aí sem poder atuar. Essa notícia é verdade ou você inventou? Porque o rapaz ali falou que não tinha nada hoje. É, nem fala meu nome. Ele tem joguinho, pra rapaz. Eu não falei teu nome, falei o rapaz. Tá, até o jogo da cobrinha. É, vem ver a cobra aqui, ó. Ah, não, juiz! Juiz, aí não! Vai pra lá, o Pinguço. Vai lá, Pinguço. Porque ele é preguiçoso. Bebe aí, olha, olha. Bebe aí, Pinguço. Bebe aí, Pinguço. Olha, você vê. Água você não bebe. Olha, mano, parabéns, mano. A muito gente obrigado. Tirou você de uma laje. Boa, mano. A gente tirou você de empinar uma pipa numa laje pra informar o mundo. É. Obrigado. Então aquele que tá aqui na função de trazer informação, não traz. Aí a gente traz o menino que tava lá na laje empinando pipa, o cara vem e fala assim, olha, Marquinhos Gabriel, cirurgia, 2 meses fora, o Verdense corria o risco de nem poder jogar a partida da volta. Não tem. Parabéns, mano. De nada, tamo junto. O Bambi não sabe nada. Vai, trouxa. Olha, deputado, não sei não, em relação a isso, você tem razão. Por quê? Tava falando de outro. Eu, com certeza, o Mota, você pacificamente é um jumento. É, mas na boa. Não. Pacificamente é um jumento. Você já viu a jeba, né? Do jumento? Ah, juiz, ah, não. O deputado, não interrompa porque ele tá no joguinho. Tô jogando aqui. O que você vai fazer hoje? Com os amiguinhos dele de 6 anos. Ô, Mota, o que você vai fazer hoje depois aqui? Passou de fase. Vamos combinar de procurar um pescoço pra você? Tem vamos. Que... Começa aqui por baixo. Aí eu acho que... Para de falar palavrão e ofender os outros. A respeito do São Paulo, que se comenta que está próxima a renovação do Luiz Araújo, né? Inclusive, acho que o Jorge Nicola, repórter, disse que... Você é mais amigo do Jorge Nicola, eu talvez possa saber. É mais companheiro do que amigo, propriamente, né? Ele tem carinho de quem vai espirrar, não tem? Tem o homem pequeno. E que a renovação do Luiz Araújo poderia estar próxima. É, bem próximo. É o que se comenta aí, né? Que o São Paulo deve prorrogar aí até 2021. Que tem que prorrogar mesmo, porque... É um jogador importante. Importante, entre os titulares é o que recebe o menor salário. R$17 mil. Isso. E aí eles estão vendo um reajuste. É tão estranho quando você vê um jogador titular ganhando 17 mil, né? É. Mas ele, parece que não... ele vai receber um belo aumento. Até 2 mil. O São Paulo vai se proteger um pouco com isso, né? Vai ganhar mais um turu lá na frente. Lógico. E o São Paulo pode ter agora o desfalque. Olha, o São Paulo que joga lá contra o ABC pela Copa do Brasil, pode ter o desfalque de Maicon, do próprio Sidão, do Cueva e, por que não, do Prato, que fez uma cirurgia no nariz. Ou seja, acho que ele pode jogar com aquela máscara. Você acha que dá? Pô, o cara com o nariz todo operado vai doer, sabe, pra caramba. Sabe, acho que você tem que saber, é o médico, não sou eu. Nossa, que cavalo, velho. Peraí, vem cá. Passa, pega aqui. Pode César, tá tomando uma crina lá, velho. Okay. Vamos escovar. Você tá apanhando mais do que aquela moça de 50 tons de cinza. Que ódio é esse, velho? Ai, mas você não trouxe a informação, ele ficou com você. Tá apanhando mais do que o São Paulo do Palmeiras. Olá, estou ali. É isso aí, mas eu acho muito importante. Se o Prato não puder jogar, realmente você tem aí uma. O Gilberto aí pra fazer às vezes do homem que faz gol. Agora o Cueva não jogar nesse jogo, apesar do São Paulo ter certa. Vantagem, mas o Cueva seria importante jogar essa partida aí, porque é como disse, né? O único homem realmente de fato de criação, né? Não, imagina a treta, numa dessas os caras conseguem meter 1-0, mano. Aí o bicho pega, né? Aí azeda, mano. Ainda mais vindo de uma derrota de 3-0, você sabe que nessa abalar, hora, né? Os filmes vêm na cabeça, né? Não, pois é. Sim, e a falta de confiança, né? Aí, um time médio com confiança vira bom, né? Agora o time médio sem confiança vira mais ou menos, né? Exato. Não, acho que é médio. Eu não acho que é médio. É belo comentário. Eu acho que é médio. Não acho que é médio. Eu acho que é um pouco a mais. É um pouco acima do médio, eu acho. Né? Um nota 7 dá pra principalmente dar. Principalmente se tiver o Cueva e Prato, pra mim muda de patamar. Claro, com certeza. É isso mesmo. Temos aqui. Agora é hora do. De alegria. De alegria. Vai, Silvio. Vamos sorrir e cantar. Oi. Da vida não se leva nada. Agora, oi. Descendo e rodando. Vamos sim, descendo e rodando. Oi. Descendo e rodando. Oi. Essa música é do Silvio Santos. Ô, Brad. Ô, Brad. Foi impedido de usar essa música. Ele não quis pagar. É, ele foi impedido de usar. Mão de o cara vaca, criou essa não, música. Ele não quis pagar. Então, mas é que tá. Ele foi impedido, porque o cara falou ou paga ou não usa mais. Ele não quis. Bom. Velho, que mesquinharia, hein? Vamos lá, agora é hora do dono da bola. O oferecimento do Buscapé. Dia do Consumidor Brasil é no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Até porque pai é uma profissão importante, né? Tem que respeitar o pai, essa que é a verdade, né? Que pra falar a verdade, a música Pai do Fábio Júnior é uma baita música, essa que é a verdade. E ninguém nem lembra, né? Fica lembrando de funk, da onda, e não se lembra dos cancioneiros bonitos, de Chico de Holanda, essa que é a verdade. Sou o dono da bola, primeiro lugar no Ibope. Que baita programa que a gente faz. A gente fala errado, mas dá Ibope. Porque o brasileiro, né, Veloso? Peraí que você já fala. O brasileiro quer assistir coisa de gringo. É, aquele negócio, aquele futebol lá, NFL lá, que pra falar a verdade, é um futebol com mão arremessando azeitona. Né? E os haters aí podem até encher o saco na internet, que eu não tô nem aí. Essa é a minha opinião. Ô, Neto, peraí, desculpa. Essa fala hater, né? Pô, vamos falar de futebol, porque o programa é de futebol ainda. Miller, Palmeiras 3, São Paulo 0, que pra falar a verdade, ó, deram pancada, que baita chocolate no São Paulo. Né? O Rogério Ceni, que já tinha tomado cobertura, agora levou o deles aí, que é um péssimo goleiro, mas um baita cara. Né? O que você tem pra falar aí, Palmeiras 3, São Paulo 0, grande Miller, pode falar aí. Ô Neto, o futebol é... Cara, é o que eu vim falando, né? O futebol no Brasil é muito chato, né? Esse gol de cobertura aí que o Dudu fez, na minha época, eu via o 3 por rodada, né? Na minha época, o Palinha, por exemplo, Palinha, né? Era muito melhor que o Messi. Né? O Nilson, centroavante do Flamengo, jogava muito mais que o Cristiano Ronaldo. Na minha época, né? A bola era muito mais redonda que hoje. Grande Miller, Palmeiras 3, São Paulo 0, né? Estamos aqui também com ele, grande Van Pepeta, que tem aí o Audax. Baita time do interior, né? Do interior do Brasil, né? Que tá pra cair no Paulistão. Essa que é a verdade. Diga-se de passagem, o interior tem que ser valorizado. Que tem cada prima bacana no interior, né? Grande Robertinho Mudo. Van Pepeta, o que você tem aí pra falar da possível queda aí do Audax? Falando agora da história da queda, né? Você me lembrou a história. Tá eu. Pô, já sei. Tá você, o Marcelinho, a piroca do Ricol, Ricardinho, tanto sacanagem, né, Van Pepeta? Não. Essa vez tá jogando no Flamengo, né? Olha a história aí. Aí eu tenho um jogo decisivo, aí fugimos da concentração pra ir um funk. Né? Tava eu, Didico, Adriano, imperador, né? Ele se vestiu de romano, né? Porque ele era imperador. Isso aí eu inventei agora, não tem na história, não. Ele tava de romano. Aí fomos lá pro Morro do Alemão. Então, aí tá, olha essa história aí. Aí tá lá, aí eu digo, peraí, eu vi uma explosão grande mesmo, mas bum, explodiu tudo lá. Aí quando eu olho, o Didico se assustou. Quando eu olho, eu digo, Didico, olha que tá ali em cima do morro ali, ó. Você não vai acreditar. Tinha uma nave espacial extraterrestre explodindo todo o Rio de Janeiro. Aí nessa hora, o Didico tava bêbado. Ele olhou pra mim e falou: olha só, eu tô tão bêbado que parece que tem até uma astronave ali em cima. Vamos ver se a história é boa, né? Van Pepeta é uma história mais mentirosa que a outra. Essa que é verdade. Mas tem que ser dito, ET existe e existe de verdade. Por quê? Porque o ser humano não acredita em ET. Porque é egocêntrico. Diga-se de passagem, o ser humano acha que só tem ele no universo. Tem vários países no universo. O ser humano tem que acreditar nisso. Por que que só no nosso país tem ser humano? Tem que ter ser humano extraterrestre também fora. Eu assisti um filme lá, Armagedon, com o cantor Kurt Cobain, lá, a filha dele, gostosa, faz o filme. O baita filme, né? Essa que é a verdade. E eu acredito em ET. E Prexel, o que, que você tem para falar dos ETs? Ô, Neto, eu não tava esperando essa pergunta, eu não me preparei, né? Ah, eu não sei o que eu te falo. Baita jornalista ruim que não se prepara, você tem que saber falar de tudo. Tem que saber falar sobre puta, tem que saber falar sobre ET e até sobre limão. Essa que é a verdade. Vou dar também boa tarde aqui, nosso grande convidado de hoje, nosso produtor Bernardo, que trouxe ele aqui. Ele que foi ex-meia do Feira de Santana, Carlinhos Morto. Carlinhos, o que você tem pra falar aí do futebol nordestino, Carlinhos? Ô Neto, eu acho que é melhor você ter algodão no nariz dele pra poder falar, parece que ele tá morto. Pô, deixa ele aí, porque mesmo ele estando morto, espiritualmente ele tá aqui com a gente, né? Quem leu Allan Kardec sabe que é verdade, até porque o grande Allan Kardec, se ele jogasse igual ele escreveu os livros dele, os livros da hora do Allan Kardec, ele seria o novo Pelé, essa que é a verdade. Ô Neto, peraí, mas o Allan Kardec espírita é outro, não é o que jogou no Palmeiras, São Paulo, você tá equivocado, né? Peraí, Preto, você não atrapalha que agora eu tenho um grande recado pra você, essa empresa idônea, né, bacana aí do mercado, é pra você que perdeu a carteira de motorista, estourou os pontos e tá desesperado pra limpar os pontos e voltar a dirigir antes do tempo, né? Contrate aqui essa empresa idônea chamada de Esquemão, que pra falar a verdade... é o único esquema legalizado do mercado. Entra aí no site deles aí. É tão legalizado que até o Sérgio Malandro faz a propaganda. Entra aí no site dele, ó. Isso aí não é e-mail, Peterson? Não, tá certo. www é o site, pode ir. Vamos lá. www.esquemãolegalizado.kit.net. Essa empresa idônea do mercado aí, automobilístico motivo. Essa que é a verdade. E vamos pro intervalo, porque eu preciso faturar. Ai, mas de longe, é o melhor programa. Ah, esse é o número um, velho. Número um. Hilário. Parabéns, viu? Sensacional. Impressionante. Acesse aí, Benjamin, esquemão legalizado.kit.net. Essa que é verdade. E o Veloso? A Veloso, fala aí, Veloso. Pode falar, Veloso. Daqui a pouco você fala. Grande Veloso. Nunca fala, Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também o oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Agora nós vamos dar uma passadinha no McDonald's com o Dodô. Ah, com certeza, mas ô Sombra, que dia que é hoje? Você vai pagar um clássico pra mim, porque você tá muito feliz. Todo dia é clássico, vou, pago com certeza. Mas que dia que é hoje, pra mim saber só? Hoje é uma triste segunda-feira. Não, muito triste. É uma segunda-feira feliz. Segunda-feira é dia do McChicken, isso mesmo. Hoje tem McChicken por apenas R$8, meus amigos. Filé de peito de frango, olha só a motinha, empanado, com molho suave e cremoso, acompanhado de alface crocante. E olha, com batata e refri por apenas R$19,90, hein? Opa. Bom demais. Olha, quarta-feira, não esqueçam, é o dia do clássico dos clássicos. É o Big Mac por apenas R$8, ô, mano. Eu adoro Big Mac. Big Mac é sensacional. E sexta-feira, muita gente, o Sombra adora, né? Sexta-feira é o dia do Sombra, é dia de quarteirão. Você lembrou, hein? Boa. Clássico do dia McDonald's. Você lembrou. Meu amigo, todo dia é um clássico diferente. Por apenas R$8 cada. E o seu aí, qual que é o seu que você mais gosta, hein? Olha, amanhã tem um clássico no McDonald's. É o triplo burger bacon. McDonald's. Ó, e falar em McDonald's, quem liga no programa que fala todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers valendo o clássico aí do dia. Sim, hein? Tá bom? Então vamos aos ouvintes, quem sabe tem alguém aí pra falar a frase e ganhar, não é não? Aí sim, hein? Tava precisando hoje do meio, tá feliz. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Marcelo, tudo bom? Tudo jóia. Marcelo do quê? Rebouças Cardoso dos Santos. O cara tem nome de três ruas, Alameda Marcelo. Santos, Avenida Rebouças e Cardoso de Melo. É verdade. Cardoso de Almeida. De Almeida. E quantos anos você tem? 39. 3.9. E o bairro? Vila Guarani. Vila Guarani é nós. Benja. Eu morei. Não é aquela famosa que você falou outro dia. Não a principal. Vamos ver se é. Ai. Já começou intimando. A principal é ali do lado da estação. Qual assim principal? É aquela de. Várias. A Vila Guarani famosa é aquela. Isso. Ali na rua de Ederix, a Avenida do Café. Isso, e tem mais duas. E tem as duas que não são importantes, não são relevantes. Como não? Porque não é tudo importante. O cara mora lá. Ele mora lá. Não, mas é homônimo. Uma é em Mauá e a outra é em Santo André. na Zona Leste mesmo. Ai, ai, ai. Não, mas você falou uma. Então essa é a menos importante delas ainda. Não, a Vila Guarani, a verdadeira original, é ali do lado da estação São Judas do metrô ali. O beijo tá errando mais que o goleiro estação deles, Estação Conceição. Hein? É verdade. Estação que eu tô errando. Estação Conceição do metrô. Tá vendo, velho? Hoje tá só na Canela, hein, Diogo? Tem um campo lá. Eu vou explicar. Poxa, tá muito nervoso. Não. Posso desabafar 40 segundos? Claro. 40? Você tá nervoso e chateado, eu sei. Você tá nervoso e chateado porque a... Uma das integrantes do Sister Slash morreu. Isso é triste. Hã? Sabe o que acontece? A carga, Johnny Slash. A carga negativa que esse rapaz traz pro programa. Eu sinto que isso, sabia que eu sinto que isso? Rapaz. No dia que ele não vem, é uma aura totalmente diferente. Mas que rapaz, você não falou? Um sanguessuga do seu lado. Isso. É uma carga ruim. Ele olha pra mim. É um vampiro. Ele olha pra mim com um olhar pesado. Por que eu penso a mesma coisa de você, velho? Não é. Porque a gente fez o programa sexta-feira sem você. Tava ótimo o clima. Não, mas você passou desapercebido. Tava ótimo. O programa foi ótimo, fluiu. Você agora é a Maju, cara, falando do clima agora. Ué, mas tava ótimo. Eu senti, tava bem. É o ombudsman do programa. Mentira, Benjamin, você fez. Falou agora. Você é o Gaspareto agora. Ele quer copiar as coisas que eu falo. Eu reparei. O que ele falou antes? Que abriu o programa e falou assim, tá vendo? Ele não tem respostas próprias. É, porque eu não gosto de ficar colocando em pauta essas coisas das pessoas. Ué, por que colocou agora? É, porque você me atacou, eu resolvi falar. Eu não te ataquei, eu tô sendo sincero. Ué. E o Mano e o Domênio fizeram sinal de positivo que eu tava fiz sinal de positivo. Domênio. Olha lá. A cobrinha, a cobrinha da Record eu esperava. Eu senti a sua falta na sexta-feira, velho. É. Muito. Ó, velho, e o time? É falso, né, velho? Corinthians. Como diria o N de Naldinho, Corinthians, Coringão. É vivo o Naldinho? Lógico que é, ouve a gente. Não sabia. Valeu, tá louco, Naldinho, N de Naldinho, ouve a gente. Tá aí na maior batalha fazendo rap, até o rap bom. Cadê o Zante? Cadê o Zante? Ô, amigão. Oi. Corinthians, ele vai pegar a Luverdense aí na próxima quinta-feira. É, Benjamin, por quê? Você não gosta da Luverdense? O que você tá querendo zoar os caras? Falou que é um porre. Não é um porre, vai tomar um saco. Você tá querendo tirar os caras, Benjamin? Você deveria ter um pouco mais de respeito, mano. Respeito porque o Luverdense vem aqui e vai tomar um saco do Corinthians, é normal. Mas tudo bem, mas tem que respeitar. O Corinthians, eu não tô desrespeitando. Se você ficar com essa arrogância aí, arrogância é o primeiro passo pra tomar um saco. Basta o Corinthians entrar e jogar um pouco sério e ganhar 3-4-0. É uma mentira. Foi desumilde agora, hein? É, mas enfim, o Benjamin, apesar de ter metido essa mala, amigão, contra a coitadinha da Luverdense, eu acho que o Corinthians ele tem que manter os pés no chão, como fez na primeira partida, pra conseguir mais uma vitória aqui na arena. Tô errado? Que papo careta, velho. A não ser na bola aérea, né? Aí é melhor tirar tudo o pé. Não sei. O Corinthians, no começo do ano, assim, os primeiros jogos, eu olhei e falei, pode se preparar que esse ano vai ser difícil. Mas os últimos jogos você vê que a defesa realmente... tá bem montada, é difícil fazer gol no Corinthians, eu até me surpreendi com os últimos jogos do Corinthians, e tá indo bem, se continuar com essa defesa consistente, aí é arrumado meio pra frente, mas o Corinthians tá, a princípio, não toma gol, né, vamos dizer assim, que já é um grande alívio pro jogo, né, então eu acredito muito, quanto o Luverdense é ponto passivo, mas eu acredito no Corinthians mais pra frente, eu tinha uma visão muito pessimista. Mas tá indo bem. Amigo, deixa eu perguntar um negócio pra você que não tem. Que não é ligado diretamente ao Corinthians, mas poderia ter. Você gostaria? Qual seria a tua reação se o Bruno, por exemplo, goleiro, se é corintiano, fosse contratado pelo Corinthians? Não que será, tá? É só uma. Olha, eu acho que o Corinthians já tem bons goleiros, a gente, teoricamente, não vejo motivo pra contratar. Não, com esse objetivo. Não, então, esquece, questão técnica. Esquece o Corinthians. Se o seu time contratasse o goleiro Bruno, qual seria a sua reação? Eu sou contra. Cara, o presidente desse Boa Esporte aí de Minas, ele achou, ele emitiu uma nota hoje, ele achou que isso seria um negócio legal pra caramba, um marketing, né? Como ele falou, uma coisa de marketing. Perdeu até três patrocinadores do time já saíram. E fornecedor e de uniforme também. Né? Beijo. Oi. Vamos ver alguns lados dessa moeda. A questão principal, não é o problema não é o Bruno. É a justiça. Largou ele, deixou, soltou. E ele, como goleiro, vai procurar aquilo que ele sabe fazer. Tentar procurar um trabalho. né, para não se aliar diretamente da maneira incorreta, vamos dizer assim, por mais que ele já tenha feito. Só que é o seguinte, ele já teria que ser julgado, estar preso, e uma coisa que o Mano fala, que eu acho legal, essa coisa de bom comportamento, eu vou sair pro bom comportamento, isso não existe. O que existe é assim, mau comportamento, fique mais tempo. Não, teve um bom comportamento, cumpra a pena todinha, que aí depois você sai. Agora, se a gente depender da situação, das leis, como é o andamento, o julgamento aqui, ele acaba sendo solto, e logo mais o Macarrão, e logo mais o pessoal todo. E aí ele vai, e aí o Boa Vista. São duas atitudes que eu vi esse ano, vamos dizer assim, que eu acho que da maneira errônea o negócio. Tanto o goleiro Bruno, quanto aquela atitude do Vampeta em colocar o menino, que era do Paulista, dar uma segunda chance para ele. Ah, legal, deu a segunda chance para o jogador. Mas e os outros jogadores do Paulista de Jundiaí que não erraram e se prejudicaram para frente a sua carreira? Então eu tenho que pensar primeiro a meritocracia, quem faz o correto e privilegia esses, e os que agiram incorretamente, dou uma segunda chance, mas primeiro eu privilegio quem anda correto. Não, mas então, eu acho que a situação é diferente, amigo. Inclusive até um ouvinte nosso aqui, o Dalton, ele me manda uma mensagem assim no Twitter, ó. Engraçado, mano. Critico o Boa Esporte pela contratação do Bruno, mas não falou nada quando o São Paulo trouxe o Breno. Vamos partir desse princípio. Olha a comparação que o cara fez. Não, sim. Olha a comparação que o cara fez. Aí eu ainda mandei pro cara e falei o seguinte, ó, você não quer comparar uma situação com a outra, né? Não seja prego. Não, é demais. Aí ele me manda assim, ó. Então, desculpa, além de prego, você está sendo um cara sem critério. Até porque os dois foram julgados e cumpriram o que a justiça determinou. Aí eu fui obrigado já a dar no peito do cara. Eu falei, ó, pra sua falta de informação e desconhecimento, vamos aos fatos. O Bruno, não é que ele cumpriu a pena dele. O Bruno, ele pediu, veja a mim, anulação do julgamento e conseguiu uma liminar pra aguardar a liberdade. Ele não cumpriu porra nenhuma. Ele ficou lá 7 anos preso, enclausurado, mas diante de uma pena que foi imposta de 22 anos que ele teria que cumprir, não cumpriu. Olha, não, ele pediu a anulação do julgamento e o juiz, o infeliz lá... Achou que ele pode sair e estar junto com todo mundo na sociedade. Mas olha, a discussão é outra. Isso aí a gente já discutiu da outra vez e tal. A discussão é outra. Esquece o resto. A discussão é, vocês aqui gostariam de ter o Bruno como goleiro? Óbvio que não. Qual de seria jeito nenhum. Ninguém, não. Né, Ben? Qual seria? Tem que perguntar. Se tem o Bruno no clube que está querendo contratar... Nessa história toda, quem eu acho que está correto eram... os patrocinadores, tem que fazer isso. Cara, o cara entrou, então eu tô saindo de campo. Eu tô fora. Eu discordo totalmente. Absurdo pegar um goleiro que é condenado, tudo bem que tá recorrendo em liberdade, mas ele tá condenado em primeira instância. Sim. Tá certo? Que teve a manha de depois de sair da cadeia falar assim, ah, mas também ficar na cadeia não adianta, né? Falou isso? Ah, que absurdo. Que ficar na cadeia também não adianta, porque não vai trazer, a vida de do volta. Outro de volta. É. Só de falar isso também já é praticamente como se estivesse assumindo a... eu confesso. Não é? Tipo, já paguei, né? E vai lá, eu acho que quiseram chocar de alguma maneira. Não, mas você chegou a ler a carta do presidente do Boa? Não. Como é que é? Pai do céu, fala aí, Benjamin. Não, é uma nota oficial. Deus do dele. Céu. Como é que é? É uma nota oficial do clube, dito por ele, escreve lá, é longa. Ele fala até em Deus, cara. Deus. Ele fala, olha, ele fala sobre dar uma chance para uma pessoa que saiu, quer dizer, ele fala, não foi o clube que prendeu, que soltou ele e tal, tá de acordo com a lei e que todos têm direito a uma nova chance. Ele quis faturar em cima, ele né? Ele fala da lei de Deus. Só que é o seguinte, ele tem que adotar isso pra vida dele. Isso não significa que o clube tem que seguir os ideais dele, né? Eu vou te falar, é um assunto complicado, mas deixa eu falar. Você cometeu, sei lá, um crime, um assalto, um roubo. O cara foi lá, pagou. Ele tem direito, sim. Você pode contratar o cara. O cara, todo mundo errou. O problema é que é o seguinte, nós estamos falando de um crime de assassinato, né? Onde, segundo os caras, o corpo da pessoa foi jogado, da menina foi jogado pros cachorros. Cachorro. Peraí. Não é pô, é um assassinato, cara. É uma coisa, pô, pesada. Independente de como foi, né? Não, independente de como foi, mas é que teve requintes até de crueldade. Claro. Né? Então, isso é diferente. Eu não gostaria de ter uma marca minha onde eu estou pagando Pô, amanhã tá o cara lá okay. Com a... Agora, o cara, o presidente diz, ah, mas tá seguindo a lei, tá respondendo em liberdade, a lei diz, ok. Agora, não é porque a lei é assim que eu sou obrigado a concordar com ela e achar que, claro. Pô, que tudo é uma maravilha. Não, e outra não, tá seguindo a lei, tá tudo moral, beleza, eu não concordo. É, pode não ser ilegal... Mas é imoral. A contratação do Bruno, porque a lei permite, já que ele tá em regime de liberdade, tá aguardando em liberdade o julgamento dele, o próximo... Mas é totalmente imoral, cara. É, imoral. Você, como sim, você vai associar sim. A figura do teu clube a um sujeito como esse? É, eu acho que hoje o Boa pode talvez ser o time mais odiado do futebol brasileiro. Porque todo mundo tá criticando, cara. Todo mundo é tá absurdo, criticando. Né, velho? Imagina você vai jogar contra o Boa. O que não vão falar pra esse sujeito? O que não vão falar pra esse clube? Então eu quero não, que esse Boa se lixe também, que se dane. Agora, se o presidente pensa assim, se ele tem pra ele. Porque ele eu acho que qualquer pessoa. Que... Acho que qualquer pessoa, por exemplo... Eu queria ver se a filha dele fosse vítima de uma situação aí como essa, se ele ia contratar o sujeito. Isso é um bom ponto. Né? Isso é um bom ponto. Eu queria ver se agora, ele se pôr num lugar do outro, né? Assim. Vamos supor, você é presidente no clube, você pode ter os seus ideais. Ah, sou a favor do perdão, etc e tal. Você pode ser a melhor alma do planeta. Só que você está dirigindo um clube. Os seus atos podem colocar o clube dentro de um processo no qual seja muito ruim para a empresa clube. Então, você tem dó do cara? Pô, emprega o cara pra trabalhar na sua casa. Dá uma chance pra ele trabalhar na sua casa. Sim. Dá um salário pra ele ter um meio de vida, etc e tal. Agora, você usou o clube pra fazer essa... Né? Coitado. Isso é com a anuência de todo um conselho do clube? Porque se foi também, estamos vendo um conselho que é burro, né? Bobear esse cara vai até perder a presidência, velho. Os caras vão pedir pra ele sair. Não, depende, viu, Mota? Se teve anuência dos caras lá... Meu, o absurdo é a foto, né? Que engraçado, a foto dele com o presidente, com os caras, com os patrocinadores, todo mundo dando risada, rindo, como se fosse a melhor contratação do mundo. É, foi uma foto que me chocou, assim, não, quando quiseram, eu vi. Quiseram, Mota, acho que... Oi, diga, Marcelo. Outro comentário. E aí eu vou voltar um pouco no tempo. Teve aquele assassinato da Daniela, que o Guilherme de Pádua fez, sim. Que aí opa. Todo mundo tal. O que aconteceu? Esse cara saiu, foi tudo mal, falou dele e tal, escorraçou o cara e tal. Quando esse Bruno sai da cadeia, a primeira coisa, o pessoal foi tirar foto, tirar uma selfie com ele. Gente, esse cara é um absurdo. Programa de televisão. É absurdo. Essa emoção, não é só o presidente de um clube. As pessoas em volta que trouxeram esse cara pra mídia como uma coisa, olha, ele tá de volta, também são corresponsáveis por essa atitude. Dá destaque, né? Isso. É um absurdo, gente. As pessoas têm noção. É o que o mano falou aí. Põe bandido cara, herói, né? Da filha. Põe o motorista da filha lá. Motorista da filha. Falta muito bom senso pro ser humano, né? Sim. Nossa. Bom senso passou longe de tanta gente. Nossa, que direto Sombra. pro Mota agora. O Chapecoense pegou avião, cara. E tinha gente fazendo piada do time dentro do avião. Teve. São coisas que você olha e fala assim, onde nós estamos, cara? Uma situação como aquela da Chapecoense e gente fazendo piada do time dentro do avião. Ô, Marcelo, peraí. Oi. Não vamos esquecer agora... Né? O presidente do Inter, né? Porque nós temos a nossa tragédia. Nossa. Ah, aí absurdo, a gravação do presidente de um clube lá. Não, foi o Criciúma? Qual que foi o clube? Não, foi. Não foi o Criciúma, não. Não, não foi o Criciúma, foi um outro clube. Clube de Santa Catarina. O Benja que leu, hein, Benja? Você não lembra? Lembra, Benja? Qual foi o clube? Dirigente de um clube Será de Santa que vai Catarina. Ter que cair um avião, nossa. Dizendo que assim, nós não precisamos de avião cair pra gente se colocar como. Pra gente se projetar. Foi. Não vou lembrar. Foi Brusque, não? Não. Não, o Brusque foi o que jogou. Foi Figueirense? Não. Não, não foi Figueirense. Porque lá tem Joinville, tem Criciúma, tem Figueirense, tem Havaí. Eu não vou lembrar, mas são essas coisas que, assim, acaba não sendo só o goleiro Bruno e o presidente, mas a gente parar pra olhar, nossa. Nossa barca anda meio que, né, naufragando de uma maneira geral. O ser humano tá feio, hein? É. Mas é isso, Sombra. Obrigado pela participação aí. Boa, Marcelo. Deixa eu só, né? Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Certo. E todo dia é dia de clássico no McDonald's, é isso? Ô, rapaz, você ganhou um par de vouchers valendo o clássico do dia, tá bom? Passar bem. E também ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Parabéns. Foi do Marcílio Dias. Marcílio Dias, isso, boa. E só aquele famoso abraço, né? O colega meu, Paulinho Paraíba, Cláudio Marrom e o Vitão do Sítio Pica-Pau Amarelo. Boa! Vitão do Sítio. Porque existe o Sítio do Pica-Pau Amarelo. De fato, né? Sabia disso, Alê? Não, não existe. Existe então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em Taubaté. É na região ali, a caminho de Campos do Jordão, se não me engano. Não, em Taubaté tem onde nasceu o Monteiro Lobato e aí era a casa dele. E agora tem um em Mairiporã também. Ah, é? Mazarope tem um Mazarope também, o hotel. Que era, uma, era a fazenda do Mazarope. E é barato, inclusive, pra ir. Vendi minha casa pra levar minha filha. Mas é isso, gente. Obrigadão, viu? Mas valeu, Cuca, Marcelo. Eu acho que eu já peguei a Cuca em algum momento. 3 dias úteis pra retirar os seus prêmios aqui na Energia, tá bom? Das 9 da manhã às 5 da tarde. Valeu. Tá, joia. Vai que leva um boné também, aí fica ótimo. Obrigadão. Fala que acabaram os bonés, viu? É, tá em greve. Acabaram. Meu amigo Roberto lá fechou a mão. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Valeu, abraço. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, ó, vou falar uma coisa, clube grande perde aqui e não tem paródia. Aí, hoje... Como não? Não olha pra mim! É. Mas eu falei aqui aquele dia, o Palmeiras não olha pra mim. Eu falei? É. Teve nada. O que, que eu aí? Falei? Ah, porque os palmeirenses não tava aqui. O baixa legal, Eu falei, bah, por que o Nefasto não fez paródia? Aí o bar deu risada. É. Nenhuma paródia é minha. Aí sobrou pra mim. Tá. Outra vez choque, reino, aliança. Cê já sabe quem foi que ganhou. Pois só é um que vem se dando bem, com cobertura e goleiro no chão. Do Robinho o Ceni não vê, com Dudu o Denis não defende. Não sei por que ele se adiantou, e o atacante vai surpreende. Se no jogo tivesse sal, a desculpa seria o sal. Mas só encobre, encobre, encobre, encobre. Ai, Denis, olha pra bola, maldito! Se um dia o São Paulo ter um cara bom de goleiro, quem sabe não vai mais perder quando jogar no chiqueiro. Se no jogo tivesse sol, a desculpa seria o sol. Mas só encobre, encobre, encobre, encobre. Ó, o pior é que ficou bom pra caramba. Muito ficou, cara. Muito bom. Pior admitir, é que ficou né? bom, tem que admitir ainda que ficou bom pra caramba. Aí, parabéns ao Márcio Rodrigues, é isso aí, colaboradora do Estádio 97. Parabéns. E a imagem é clara. Parabéns ao Marcelo. Agora vamos levantar uma informação. A imagem da Fox. Da Fox. O cara pegou. Aí, ó, o Benja. O Benja. Senhor. A Fox levantou uma imagem. Não sei se já tinha passado no programa de vozes. Eu vi agora no expediente. Que pega bem na hora da roubada da bola. Quando, aliás, quando o Dudu. É uma imagem de trás do gol. Quando o Dudu, ele faz a alavanca pra chutar, o Denis não está olhando pra jogada, o Denis está olhando como se fosse pra lateral, onde estaria o Júnior Tavares. Na hora que o Dudu faz a alavanca... Porque ele não imaginava, né, que o cara ia fazer aquele negócio. Mas se você ver o lance, é rápido também. Né? Não é que ele ficou olhando 5 minutos. Não. Isso é coisa de 1 segundo ou 2. Mas foi justamente na hora da alavanca do chute, entre a roubada da bola e o chute... O Denis não estava olhando pro lance. O Denis estava olhando pro lance. Mas um grande goleiro não marca bobeira. Você tem que acompanhar o lance. Pô, desculpa. É o mínimo. Só tem gente falando assim, mas isso é bobeira. Bobeira não. O Rogério tomou gol, você não fica analisando imagem. Não, mas é um clássico. Pô, um clássico, um jogo importante desse, você chuta e tchau. O Rogério tomou o clássico. O Palmeiras era clássico. Não, tô falando, mas... Você falou mal do Rogério? Falou bem do Rogério? Estou analisando minuciosamente. A gente está analisando o Denis, gente. O que tem que falar do Rogério? O Rogério Ceni quando ele tomou os gols? Cara, não dá nem para colocar a mesma frase. Denis e Rogério Ceni. Inclusive, nos outros dois gols tomados de cobertura, a culpa foi do Rogério. Sim. A culpa foi do Rogério. E ele admitiu. Eu tinha isentado de culpa o Denis pelo posicionamento tático. Mas a partir do momento, que o posicionamento que de saída de bola que o cara tá esperando. Ou seja, naquele momento, se tem um recuo de bola para ele, nem ele estaria olhando. Ele tá pego de calça curta, né? Ele tá olhando pro outro lado. Não estaria nem ele olhando. Se o Buffarini lá despacha de lá da frente, direto para trás, nem ele estaria olhando. Então, assim, teve uma participação, acabou tendo uma participação sim no gol. É lamentável. Mas tem que dar também méritos pro Dudu. Aliás, não, a gente falou pra caramba. Não, mas não terminei. Olha lá a cara dele aqui. É que o Dudu falou depois do jogo que ele já tinha reparado, ele falou como o São Paulo joga adiantado e que o Denis joga adiantado, ele já tinha visto. O Eduardo Batista disse que estudaram isso. Então, ele disse. E o Dudu falou dentro do campo que ele já tinha estudar visto. Isso. O Dudu olhou no jogo, ele falou que já tinha visto. Fala pro cara tentar, né? Ele falou que já tinha visto o Denis duas vezes bem adiantado. Não, mas com o Denis no gol do tiro de meta tem que tentar. Não adianta. Não, mesmo, é louco. Também, é terrível, terrível. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Bozano, menino. Opa, isso aí, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Alexandre Pato, vocês viram o pênalti dele? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Você vai levantar o braço, cara, agora, saindo do trabalho, você tá indo pra faculdade, tá indo pra academia, você não vai ter aquela pizza nojenta, cara. Parece que você guardou uma toalha úmida embaixo do braço. Você não vai ter. Você vai estar sequinho e cheiroso. Você não vai estar com aquela caatinga, velho, aquele cheiro horroroso de churume, sabe? Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso. É isso aí, rapaziada. E ó, vou dar um toque pra vocês, hein? Ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É muito mais proteção, rapaziada. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, e olha, vai vir promoção bacana aí, hein? Ô, Léo, vamos aí. Em junho, uma rádio vai fazer um resort com futebol. Uma história boa. Com videogame, com barragem de comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97. Vai eu, Barzaninho, vai Ricardinho, vai Belicuzinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você viver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro. E não vai ter o tamboréu esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. É isso mesmo, faça sua reserva lá na Lotus Travel, 28964665. Você pode parcelar em 6 vezes nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard. Então faça hoje mesmo a sua reserva, 28964665. E num apartamento onde vai um casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. 12 anos! 12! Não paga. Boa sorte. Num apartamento com casal, crianças até 12 anos, 2 crianças até 12 anos não pagam. Apoio do edubotões.com.br, também da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou? Jogou! Sobra, é só um comentário aqui do jornalista. Fala aí, Pretzel. É, porque eu percebi que passou despercebido, né? A confusão que deu entre o Gama e o Brasiliense, né? Aí, só pra ficar bem. É, como assim? Você não viu isso? Não, comeu. Pancadaria. É, começou no campo e depois foi pra torcida, né? Então, quer dizer, foi uma confusão feia. Ninguém vai falar nada também. Tá não, o couro comeu na casa do Noca, você é louco. Na casa do Noca. O couro comeu na casa do Noca. Quem era o Noca? Era uma música, não é? É. Noca é. Aquele que enfiou a piroca. Ah, segue o jogo, é um absurdo isso! Esse juiz é um palhaço! Oh! Não pode ofender a autoridade máxima do programa. Aí, moto, jumento céfalo. Toma um cartão vermelho pra você. Vermelho! Fala piroca no ar! Vermelho, hein? Tá tchau, fora. Vaza. Tchau, tchau. Amei, me ajuda aí. Às vezes tem cara que eu acho que inclusive faz isso mesmo pra ir embora mais cedo. Vai embora mais cedo, vai. Quebra. Olha o Brad mandando você tchau. Vai lá com o Brad lá. Dá um abraço no Brad. Vai com o Brad. Eu acho que o tribunal tem que analisar as imagens. De repente esse palhaço pode pegar aí mais que um programa, não sei. Eu tô falando aqui. Essas cotoveladas verbais. Eu respeito a. É verdade, né? É verdade. Eu respeito a autoridade, pelo amor de Deus. Claro. Palhaço, o juiz eu acho forte demais. Muito forte. Estádio 97 tem oferecimento de Buscapé, Dia do Consumidor Brasil. E no Buscapé, acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Também oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 tem um oferecimento de Free. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô. Tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Liga aí e participe no oferecimento do Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. Alô? Alô? Opa, quem fala? Beijo, alô. Domênico. Alô? Jogo Benjamin? Deitou agora. Porra, meu. Deitou. Nossa, deitou. Bem pro garoto. Tá o breve. Olha, sensacional, hein? É o Benjamin que falou que tá legal. Ó, oh, quem fala? O beijo, tá dando risada. Ô, Wagner, com V ou com W? Com W. Tá, o Wagner. Não, Wagner mesmo. É com V ou com W? Com W. Então é o Wagner. E o nome completo? Wagner dos Santos Ferreira. Wagner dos Santos Ferreira. Pô, cadê a RG? Que saudade. A RG não veio, agora que eu vi. Nossa, é verdade. A RG não veio, Dudu. Olha o Domênico rindo, velho. Não, acabei de reparei agora. Ele ouve, viu? Ele fica ouvindo, depois ele lembra tudo, mano. Ô, meu velho, quantos anos? Ele escreve. 28. E o bairro? É, Caieiras. Ah, Caieiras, onde mora o Marcos Assunção. Pertinho, não, faz beija. O RG aí, você e o... Ah, quem? É legal que vocês... E o time? Ah, Fabio Lino, né? Verdão. Opa, Verdão. Colete sóbrio. De onde, ó? Tino, olha o Jorge Wilstermann, hein, mano. Que time, cuidado, mano. Com o Jorge Wilstermann, o bagulho é doido, hein, mano. Para, mas quem aí... é o goleiro do Jorge Wilstermann? Mas aí... Mas aí, o zagueiro é o Alex Silva, já mas falei. Mas o goleiro não é o Denis? Espera só um pouquinho. O zagueiro é o Pirulito, já falei isso, não? Mas espera só um pouquinho. Aí só pode falar quem tá na Libertadores. Olha a arrogância, olha a arrogância. Boa, Lolo. Olha aí, Páfia. Desculpa. Aí toma vocês vão pegar quem na Libertadores agora? Quem que vocês vão pegar? Vai com cara de jaca daqui a pouco. Vocês vão pegar vocês? Vocês vão pegar quem lá? Hein? Ninguém? É, ó. Ô, Lolo, eles vão pegar um time da Colômbia, Deportivo, Deportivo Luverde. É, Deportivo Luverde, Luverdense. Fala aí, meu velho. Olha aí, empate, trouxa. Fala aí. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Opa! Opa, ganhou a vaga, vai na torcida do estádio 97, camarote único, é maravilhoso, hein? Lá tem comida, tem bebida, confortável. Quebra-pau, tá mostrando quebra-pau lá no... Você vai gostar muito, viu, amigão? Maravilha, endereço depois vocês passam pra mim. Vamos passar já, olha, na Rua Padre Antônio Tomás, 72. 72? Lá tem o portão C1, você sobe até o quarto andar pelo elevador, desce e vai chegar no camarote único, tá bom? É bom demais, mano. Tá certo. Caramba, tá passando as imagens, né? Eu não tinha visto também, não. Tá passando aqui no facebook.com/energia97fm as imagens do jogo lá do Brasiliense. Feia, coisa feia, hein? Ah. Pô, ficou um cara pelado tomando um chute na bunda, mano. É o Mota ali? Parece. Porra, velho. Parece o Mota. Também os caras roubaram a bandeira. Caramba, meu, foi feia a coisa lá. Foi feia lá. Ô, aí meu que velho. Tá, olha, se você pega e cerca o gramado, fala, não, agora ninguém sai daí, fica tudo aí. E pega essa renca que tá ali, no, só de entrar no gramado. Cadeia. Não, e assim, ó, não fez nada, já é 3 mas anos de cadeia. Mas tinha jogador, entendi. Entendeu? Tô dizendo, queria deixar o pau só comer. Porque você não fez nada, 3 anos de imagem, cadeia. Olha fez aí, algo, mas dó, a imagem você consegue pegar até a fisionomia do cidadão. É porque não tem porque o cara tá dentro do campo, né? Porque o cara tá dentro do campo é vagabundo. Ele entrou pra fazer o quê lá? Tá o quê? Pra bater pênalti? É verdade, né? Olha, só a favor, que você, velho. Domênico, fecha o campo e você pacificamente executa todos eles. Não, assim que é isso. Ô, meu velho. Sim. Aí, você assistiu o jogo contra o São Paulo? Assisti, na verdade, o segundo tempo. Só o segundo tempo, o melhor, né? Aliás, é, não, então. O melhor no finalzinho foi o melhor. Perdeu o gol. Perdeu o gol mais bonito do ano. Na verdade, eu vi o gol, quando eu cheguei em casa, consegui ver o primeiro gol do Dudu. E o segundo tempo restante, consegui assistir. Agora, o time é uma verdade, a verdade é uma só, né? Quando no começo do ano o Palmeiras perdeu o Tietê, e aí o Moisés estava retornando de contusão, o Palmeiras tomou uma proporção um pouquinho melhor com esses dois jogadores, né? Quando joga um ou o outro, né? Mas quando joga os dois, realmente é inacreditável. Mas sábado, né? O jogo foi sábado. O Tietê deu uma outra vida no meio de campo do Palmeiras. Até, né? O Guerra melhorou com ele. Porra, velho. Até o Guerra, a vovó falou bem. Até o Guerra estranho, tava jogando melhor. Por incrível que pareça. Michel foi muito bem. Mas olha, não é nada contra o Michel nesse caso. Michel é nesse bom caso, jogador. Não é isso. Bom jogador. Fala assim, mas pode falar, entre os 5 melhores em campo do Palmeiras não apareceu o Michel. É que ele teve alguns lances de efeito. Ah, ele deu 2 passos. Mas ele não teve responsabilidade direta. Não, nos gols não. Ó, o gol nada do, que foi o gol do Xexê, ele faz a jogada desde trás. No gol do Guerra, o passe pro Boga foi dele. Aqui teve um lance lá que ele deu um toque de calcanhar. Não, esse é que eu tô dizendo. A bola que aquela enfiada de bola pro Borja, que o Borja foi dá um toquinho. Foi ele que deu. Ah, mas não resultou em gol. Não, resultou em gol, Sombra. O quê? Foi o gol do Guerra. O do Borja, aquele passe pro Borja, foi o Michel que toca. O do Borja que chutou pra fora, foi o Guerra que chutou. Aliás, com 2 minutos em campo... É, o Borja que dá uma bica aqui, a bola... Aliás, aquele gol, o Borja também tá perdendo uns gols incríveis, hein? Né? Não, mas é assim, uma viu? Vez, ele gastou ano passado. Viu? Não gastou não, ele fez já 2 anos. Ele gastou ano passado, hein? Já fez 2... Enquanto São Paulo ele joga bem, né? Ele e o Guerra é impressionante. Agora é o Jorge Wilstermann, né? Na quarta-feira agora. Sim. O que você tá achando aí desse jogo aí? Ah, na verdade, com certeza a gente vai sair lá com vitória. Porque, pelo que eu vi, esse time não é lá essas coisas, mas a gente não pode desmerecer, né? A gente tá vendo alguns times aí que não tem muita tradição e tá dando trabalho. É, eles meteram 6 no Peñarol. Agora uma pergunta, Domênico, então. Antes de acabar o programa. Sim. Ale Oliveira. Oba! Tem a possibilidade, o Thiago Santos tá bem, hein? Em algum momento dele optar no lugar do Felipe Melo. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso. Tá muito segundo louco. Tempo, se cansar, não, com amarelo. Não, já jogando. Fez o resultado. Eu gosto do Felipe, mas hoje o Thiago está jogando bem então, quanto o Felipe Melo. Não, não está, não. No momento defensivo, ele é um monstro. É. Mas com a bola, ele tem, bola, tem dificuldade. Ele parece, sabe o que ele parece? A bola em domínio, sabe novela ele de marca época melhor do que o Felipe Não, marca, não, marca, mano, muito, marca muito. Ele parece baita lembra? Marcador, viu, mano? Jagunço, em novela de época. Sabe aquele... O braço direito do protagonista da novela? É o rapaz que vai... O capataz. É o, como é que chamava aí? O segurador de piano. O né? Jagunço. É isso aí. Enfim, vocês não deixaram fazer. Mas você colocaria ele? Hoje não, mas tem a possibilidade. Tá. Ah, entendi. Bom, enfim. E você acho... ainda quer o Luxemburgo, não, eu, que Luxemburgo? Não sei de onde vocês tiraram essa ideia. É maluco. Ah, foi o Dodô que pediu o Luxa? Não, não pedi nada. Não começa a ser isqueirinho aqui não, hein? Tá? Começa a isqueirar aqui não. Eu não sabia que tinha sido você, não sabia mesmo. Mas, isqueirar não, hein, Jolê? Perdeu do Ituano e ele falou... Quem que vai vir agora? Luxemburgo ou Emerson Leão? Falei, ele falou Luxa ou Leão. Então, senhor, o senhor vai provar na justiça que eu vou processar o senhor. Não, eu não sabia, tô perguntando. É, eu vou processar, quero ver se vocês têm coragem. Não, eu tô perguntando, eu não sabia. Eu vou processar sim. Eu acho que o Dodô, ele tem moral pra pedir o Luxa. Se fosse não, eu outro... não tenho moral, não tenho moral de nada aqui. Eu tô sem moral de nada. Ô, meu velho. Sim, Dodô. É, então tá certo. Você quer mandar abraço pra alguém aí? Manda lá, quero, vai lá. Quero mandar um abraço pro pessoal do grupo lá, o Porcólatras. Como? Porcólatras. Porcólatras? O da Uri, meu. A gente bebe e traz tudo Palmeiras. O Vampeta gosta disso aí. É, gosta mesmo, a meu. Esse é, hein? O Bambi, cadê o Bambi? Dá parabéns pra mim, hoje, 43 aí, anos. Eu faz aniversário hoje? Pega a festa de aniversário. Sabe olha! Posso mandar um beijo pra minha esposa? Anda. O nome dela é Daiane. Não sei se ela tá ouvindo agora, se tá na faculdade. Depois você mostra pra ela no replay. Pode deixar, mostro sim. Ruim! Valeu, tudo amigão. Bom. Oi. Só uma dúvida, eu posso estar chegando em que horário, ó? Que hora que é a sombra? É a partir das 8 da noite. Maravilha. Tá bom? Valeu, obrigadão mesmo, hein, gente. Ó, velhinho, valeu. Valeu, cara. Obrigado, Diogo, valeu. Valeu. É isso aí, tchau. Temos algumas mensagens aqui no oferecimento de Extra. No Extra você faz economia de verdade? Ô, Placardo, estádio 97, informa. Lá no Allianz Parque, Rick Martin cantou assim: 1, 2, 3, os porco bateu nas Maria, 1, 2, 3, chupa sombra e mota. Palmeiras, 1, 2, 3, São Paulo, continua uma cidade congestionada, com a mudança climática agora nessa semana, então coloque sua roupa, seu agasalho, é nóis. Oi, estádio, um abraço, Jefferson de Embu das Artes. Criativo. É uma mensagem que merece um prêmio da rádio. Não, foi uma das melhores que eu vi em toda a minha vida. Não, também, mas também. Foi. Não, não. Uma das melhores que eu vi, que eu ouvi em toda a minha vida. Não exagero, não exagero. Aí, sombra. Discordo de você em relação ao Denis, cara. O Denis, ele tem um estilo dele, é de jogar adiantado. Quando a gente foi eliminado pelo Cruzeiro, não me lembro qual foi a edição da Libertadores, a gente tomou um gol do volante Henrique, que tinha ido pro Santos há um pouco tempo atrás, deu muito certo, voltou pro Cruzeiro. Ele meteu um chutaço também, de longa distância, de fora da área, e o senhor Denis estava adiantado. Então, é o estilo dele, ele joga adiantado, ele é ruim. Ruim. Olha, é isso, ruim. Eu também acho que ele não serve pro São Paulo. É ruim. Agora, é um perfil que o Rogério adota. É um perfil que o Rogério adota dentro do São Paulo, o goleiro jogar adiantado, como jogava o Rogério, né? Naquele esquema lá do jogador ser livre e tal. Agora, de acordo com as imagens que a Fox mostrou aí, na hora que o Dudu faz a alavanca do chute entre o Buffarini perder a bola. Não está olhando lá. E o Chuchu armar o Dudu armar o chute. Isso, é Chuchu, Dudu. É, ele não estava olhando nem sequer para a bola. Então, eu tinha isentado ele de culpa por estar adiantado. Mas você vai agora, por culpa por causa disso? Acabou sendo cúmplice. Eu acho que a gente não pode ser muito duro com o Denis. Acabou sendo cúmplice. Ele vai bem debaixo das traves. Cúmplice, mas o erro maior para mim ainda é do Douglas. Ele cata bem? Não. Ele joga bem com os pés? Não. É desatento? Sim. Mas no resto, pessoal, né? O que sobrou? Mais uma mensagem aqui. Me lembro do comentário do Sombra. Como é bom esse time do São Paulo, hein? não teve abraço, replay, viu? Rodrigo, quando sou eu aqui? Quando convém? Chupa, Sombra. É engraçado. Quando, vocês falaram que tem musiquinha. Mas quando o meu time perde, tem replay. Replay pra tudo quanto é nada. A gente não é fofarrão. É, sim. Eu vi aí. Vamos lá, vamos falar de Nissan. Olha só, amigão. Marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. Porque chegou o Nissan Days. O melhor momento pra você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter supervalorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan! Nissan! Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. E você que gostou aí da paródia, a gente vai reprisar a paródia aqui, que o pessoal curtiu demais. A gente vai reprisar a paródia. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Rudy Landucci. Rubens Antônio Leati. Rubens Antônio tem 3 dias úteis para retirar os seus prêmios daquele energia. Aqui já, não? Hã? Repete. Rubens Antônio Leati. Olha aí. Brega, assim, com essa entonação não vai dar. É, né? O Carmelo, né? Meio cara. Foi meio Jimmy agora. O Jimmy faz uma Jimmy só. Cara, Rubens Antônio Leati. Você fica lendo, velho. Já vai queimar o velho. Não, quem tem que fazer. A parte mais legal que o Mota tá jogando, Benjamin. O Mota quer fazer, tá jogando. Quer derrubar o RG. A Mota tá no joguinho agora. O que você queria falar, Rudy? Não, eu queria falar do meu show que o Benjamin quer ir. Essa quinta-feira, dia 16, porque foi um sucesso, eu anunciei aqui na rádio, o bagulho bombou. É, no Teatro Raposo Tavares, às 21 horas, é verdade. Ela perde Osasco, né? Vou fazer o Vampeta. Mas não vai fazer aquela. Não, não é tão perto, não. Eu acho que eu faço, lá o pessoal se diverte, eu faço brincando. 21 horas, compreingresso.com, o meu show, não seja ruim. Eu vou, o Sombra vai também. É às 21 horas no Teatro Raposo. Vai, claro. Nossa, pra caramba. E sexta-feira no navio. Vibração. Sexta-feira estaremos no navio. Não, o show vai ser na sexta. Sim, vai ser na sexta, no navio. E em junho, dias 9, 10 e 11 de junho, estaremos juntos no resort. No resort, vai ter o show lá também. Vai ter o show lá também, parabéns. Boa. Tá bom? Um beijão na minha irmã, Silmara, faz aniversário. Ah, Sil, parabéns, Sil. E no mesmo dia da Sil, o filhinho dela, meu sobrinho, Matheus, faz aniversário também. Boa. Legal, né? No mesmo dia. Então, parabéns aos dois aí. Palmeirense pra caraca, tá feliz pra caramba. Matheusinho é nóis, hein? Estádio 97 fecha por aqui no oferecimento de Bozano. Seu cunhado. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E Extra? No Extra você faz economia de verdade. E pra fechar o programa, devido a inúmeros pedidos, fazer o quê? Ficou bom, né? Outra vez choque, reino, aliança. Cê já sabe quem foi que ganhou. Pois só é um que vem se dando bem, com cobertura e goleiro no chão. Do Robinho o Ceni não vê, com Dudu o Denis não defende. Não sei por que ele se adiantou, e o atacante vai surpreende. Se no jogo tivesse sal, a desculpa seria o sal, mas só encobre, encobre, encobre, encobre. São Paulo ter um cara bom de goleiro, quem sabe não vai mais perder quando jogar no chiqueiro. Se no jogo tivesse sol, a desculpa seria o sol, mas só encobre, encobre, encobre, encobre. Listen. destaque da programação da energia. Check. A energética da semana. A qualquer momento. Energy. Energia 97. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia relembrando os bons momentos das pistas. Gatico da Topo, Beto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rapsody, Easter Sun, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O rink de patinação da Energia. Isso mesmo, um rink de patinação na festa da Veia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Veia empresta os dela pra você. Energia na Veia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Offner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online, ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium. Premium. No Black Box, na Audio Club. Imperdível. Imperdível. Realização, promoção. Everybody, everybody, promoção exclusiva. Everybody, everybody, Energia 97. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Energia. Ô Léo, em junho uma rádio vai fazer um resort com futebol, uma história boa, com videogame, vai fazer comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97, vai eu, Barzanil, vai Ricardinho, Bandeiro Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Tô com certeza e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernão Dias. Um monte de atrações pra você e sua família com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu tô ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado pra você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rude Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua pra você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o tamborel esse ano. Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte, liga, sua gostosa. Ciro Gomes. Ao contrário das nações mais avançadas, o Brasil tem tratado muito mal suas crianças e seus idosos. Nós do PDT até entendemos a discussão da saúde das contas públicas, porque nós não podemos viver gastando mais do que arrecadamos. Porém, o que nós não aceitaremos é que a carga deste ajuste seja feita desta forma, em cima de quem é mais pobre e mais frágil. A nossa proposta cobra mais de quem pode pagar mais e garante um mínimo de dignidade aos nossos pais e avós. Peça sua música pelo WhatsApp da Energia. 943530150. Energia 97. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Késia e o Esquenta com Don Dead no inédito Audio Garden. Festa Drink com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Audio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. Único cabelo. Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Bruno Mars. 24 karat magic in the air. Energia. De Nova York, direto para a Selva de Pedra Brasileira. O Electric Zoo Festival chega a São Paulo, dia 21 de abril, no Jockey Club. Preparem-se para soltar os bichos. Os DJs Hardwell, Nick Fanciulli, Cashmere, Alan Walker, Ana e Dillionaire já estão confirmados. Electric Zoo, dia 21 de abril. Ingressos, electriczoofestival.com.br. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Fala aí, São Paulo. Ótima noite de segunda, semana começando bem com o Leonardo Ruas nas picapes da energia. Fala, Léo. Eu. Leonardo Ruas. Tudo na paz? O viciado em discos. Gosta pouco de vinil. Seguinte, hoje eu fiquei 8 horas dentro de um galpão, com luvas, máscaras, escolhendo compactos, são aqueles discos de pequenininhos, né? Cabelo sete tá cinzado. Tá cinza, né? No meio de poeira, mas eu comprei 65 discos. Só. Só essa semana. Fora que eu comprei semana passada, que eu comprei na internet, por aí vai. Bom, sem mais delongas, vamos lá, música. Tô abrindo com Cruisin'. Eu descobri essa música na casa do meu cunhado. Por incrível que pareça, rolou no Spotify e ela entrou aleatório. E eu achei ela incrível. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco mais atual, tocando coisas mais novas. No final eu falo um pouquinho mais. Então vamos lá. Bora! O fino do House Music no ar, hein? Night Sessions. Thank you. is the way we dance, dance, dance. This is the way we feel inside, inside my mind, your mind. This is the way we groove, we groove. We feel the funk, the soul in the mind. Mission in this music, only you can feel where I'm coming from, where I'm coming from. Feel the music, feel your body, now dance, baby, dance, baby. This is the way we are, we are, we feel our music. This is the way we love to get down, get down, get down, get down. It doesn't matter who you are, who you be, what you do, who are you. You could be a star, a DJ. You could be yourself, be yourself, be yourself. It's all about the way you dance, you dance, you dance, you groove to this vibe, to my vibe, your vibe, our vibe. It doesn't matter, just dance, dance, dance, dance. Now dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. Going through some changes.